Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos à 97ª edição do Nerdrops. Com vocês, ouvintes diretamente do Rio, nosso amigo Ian Marlon. É, sou eu, triste, abalado, abatido, o Flamengo não anda bem. É por isso que tem pimenta no seu nome. Pimenta no dos outros é refresco, né, cara? É, foi o que o escrivão disse. Comigo aqui, Renato Benevenuto. Oi, tô na frente do Guizão hoje. Que isso? Frente do Guizão hoje. Frente do Guizão hoje. Ai, o Bonex. Ah, eu tomei até um susto, porque, pô, geral convidado vem depois. Que versão é essa? Vai dar preferência, né? A gente deixa, né? Vem na frente, vai na frente. Não, eu não pedi nada. O Oliver tá me botando aí. Oliver tá me botando aí. Eu não tô botando nada. Ô, meu pai. Olá, senhores. Como estão? Ai, acho que é a primeira vez que eu vejo um em menos de um minuto. Ela super feliz, velho. Tá aqui! Guizão, vou ter que parar. Quem me conhece, tô tão bom, Guizão. Senão ele tava chorando. Não me faz passar vergonha. Deixa eu recuperar o fôlego. Vai usar o apelido de Bonexa, né, cara? Ah, não, vem pra essa não. E se você conseguir respirar, faça a introdução com dois. Ai. Oi, galera, aqui é o Kodô. Não dá. Vamos para os e-mails? É, vamos, né? Vamos, o que me resta, né? Nerd Mail. Amiguinhos, sejam bem-vindos à leitura de e-mails da 97ª edição do Nerdrops, referente ao programa 96. Aqui eu tenho Guizão e Oliver Pérez. Sim, senhor. Olá. Polar abrindo que nem se fosse o programa, né? Tudo bem? Tem que parecer animado, né, cara? Então vamos diretamente aos nossos e-mails, rapidinho, para a coisa não ficar muito estendida. Exato. Primeiro e-mail aqui é do Thiago Mendes Trindade, de Porto Alegre, 27 anos. Queria perguntar pro Polar que ferimento é esse de rim trincado. Polar, eu quero te perguntar pra você, Polar, na sua vasta experiência de medicina e anatomia humana, onde tu falou que segurar mijo trinca o rim, por favor. Cara, isso aí... Puta merda. Ah, deixa, é coisa de bêbado. Eu posso responder isso pra você, meu filho. Se você bebe, você entende do que se trata. É, esse tipo de coisa, cara, rim trincado, sabe? Esse tipo de coisa surge quando você tá bêbado, velho. Chamando Jesus de Genésio. É, o grande problema do Polar é a hipocondria. Porque assim, não tem, se eu tô sem alguma doença, eu invento, né, cara? Bom, aí continua aqui. Trabalho em hospitais e clínicas há 6 anos e nunca ouvi falar disso. É porque você não se internou na clínica do Polar. É que você nunca foi tomar umas biritas com nós, cara. É, ainda falando desse jogo de mijo, será que vai rolar aquela técnica de gatilho rápido Time Crisis quando o cara se masturba? Cara, mas que jogo de mijo é isso? Ah, a gente falou do jogo de mijo, né? Achei que a gente tava falando do robô. É, negão. É, no mínimo vai ser... Durante o jogo vai ser uma escopeta 12, aquela que a gente chama punheteira, né? Cara, mas você sabe que esse negócio do Time Crisis vai ser meio foda? Porque não é nesse jogo que pra você recarregar você tinha que atirar pra fora. Verdade, cara. Não, Time Crisis, na verdade, não. Tinha um pedalinho. Não, pedalinho é pra você se cobrir, cara, se esconder. E recarregar as armas. A arma era tiro pra fora. Ou seja, todo esse propósito pra você não mijar fora. É isso aí, ele continua aqui. GameCube foi piratado, mas pro final da vida dele. Inclusive tinha uma gambiarra pra trocar a carcaça do console e rodar jogo em DVD. Acho que mais detalhes disso a gente vai ler no próximo e-mail. É, achei realmente aquela demonstração com jogos de Wii muito toscas, né? Ele tá falando aqui, acredito que do Wii U. É, acho que mídia diferente será um tiro no pé e os vídeos de jogos hardcore foram com imagens de PS3 e 360. É, pior que foi mesmo. Será que dá pra confiar no potencial do hardware? Não. Ah, cara, mas... aí que tá, não tem que ter potencial, cara. O jogo da Nintendo, cara, não é um intuito de ser, cara, uma mega máquina que nem o PS3 ou o Xbox, né? Não, mas é o que eles querem nesse, né? Ah, mas o que adianta tu ter um puta de um hardware, sabe, pra rodar jogo da velha, velho? Não adianta, cara. Eu tô aqui, jogar Donkey Kong, né? O máximo é que vocês vão jogar um Duke Nukem. Que potencial, né, cara? Aposenta agora esse videogame aí. É, eu ouvi no Twitter que é o Chinese Democracy dos games, né? Acredito que a próxima geração seja só mídia digital. O que acho uma pena, pois gosto de ter estânticos jogos nas caixinhas. Porém, PSN e Live já estão vendendo muitos jogos retail em versão DLC. Quanto ao Brasil, ele não conta realmente com o mercado de games. Tanto é que PS3 e 360 saíram oficialmente muito tarde e com preço abusivo. Vou comprar o Robocat para coletar esperma em casa e jogar fora. Será que o PTA vai reclamar dessa máquina de exterminar gatinhos? E a Igreja Católica vai condenar por aborto precoce? Abraços. Cara, eu acho que o fabricante disso aí vai adorar se a Igreja Católica for contra, né? Ah, vai fazer certeza. Uma propaganda desgraçada. Marketing gratuito, né, cara? Como tudo que a Igreja Católica fez. É, como sempre ajudou, né, a divulgação de produtos. O Dan Brown tá agradecendo até hoje. Foi, o livro dele é fraco, hein, velho. O próximo e-mail é do Jefferson Navarinho e diz o seguinte. Sobre o pôster do Capitão América, na verdade foi o desenho feito por um desenhista famoso. Para presentear a Marvel, esse desenho é uma representação moderna da capa do Captain America Comics No. 1. Não é bem um pôster oficial, mas a Marvel meio que adotou ele. Portanto, como o Oliver disse, eu acho, não quer dizer que essa cena está no filme. Não vai estar no filme, cara. É. Ah, cara, mano, só faltava dar um na cara do Hitler, né? Que pariu, cara. Só falta, né, velho? Pior ainda seria se o bigodinho for falso e cair, né? Aí o choque vai ser maior. Mas não era falso? Não, cara. Não. Bebe, negão. Já a aparência festa infantil do pôster dos Vingadores é a ideia por aí mesmo. Eu acho que a ideia não era essa não, viu, cara, mas... Esse pôster estava em uma feira de licenciamento de marca. Esse tipo de arte está na feira para ser vendida para estampar cadernos, mochilas, lancheiras, esse tipo de coisa. Ah, tá, agora tá explicado. Mas o pôster, pelo menos, valeu para conferir o uniforme do Gavião Arqueiro, o novo Capitão América e a nova marca do Homem de Ferro. 6 temporadas para deuses americanos é impossível. O livro rende, no máximo, uma com 10 ou 12 episódios, mais ou menos como Game of Thrones, que vai ter 7, viu? Não se esqueça disso. Mas Neil Gaiman já confirmou e escreverá pelo menos mais um livro. Mas com a hipótese levantada por vocês de ver um Justin Bieber gigante. Temo pelo que está por vir no próximo livro e espero que Neil Gaiman não tenha escutado o último Nerd Drops. Desculpem pelo tamanho do e-mail e foi um ótimo podcast pessoal. Parabéns. Que é um podcast pessoal? É tipo o Novo Ariel, que é um lava-roupas de ótima qualidade. Bebe, negão. Tá demais, cara. Podcast pessoal é aquele lá que você faz, não publica, né? Esse é bom, ninguém vai saber. É, exatamente, é bem pessoal. Próximo e-mail é de Wagner Pontes, de Apiaí, São Paulo. Ô, Prener Droppers, o GameCube foi desbloqueado, sim. A mídia utilizada era mini DVD, devido à dificuldade de encontrar e preço. Alguns utilizavam o DVD normal e até tiravam a carcaça para o DVD ter espaço para rodar. Abraço! Bem, isso aí foi que a gente já tinha sido abordado no e-mail lá do Thiago Musashi, né? Uhum. Cara, mas você imagina que monstro que deve ficar na tua sala, que negócio tudo desmontado para rodar um DVD. Esse daí não é desbloqueado, né? Desmontado, né, cara? Porra, velho. Você ficar com uma torrezinha rodando um puta de um disco, né? Aquilo era... Nossa, não era nem uma torrezinha, né? Era um quadrado mesmo, era um cubo. Era um cubo mesmo com uma alça, era uma mala. Era uma lancheira, na verdade. Puta, se não fosse a Nintendo, ia ser a Termolar que tinha feito, né, cara? Na verdade, então, o tal desbloqueamento aí era o tamanho da mídia só, né, cara? Isso daí é que nem aqueles cartuchos pirata de... Pirata não, é... que eram fabricados, acho que aqui, e não rodava em muitos Mega Drives japoneses, se eu não me engano, e era tipo uma trava, mas que era física mesmo. Então o pessoal desmontava o cartucho, só colocava a placa, né, no console. Mais ou menos o mesmo esquema. Acho que era até mais difícil, porque antigamente você contava com habilidade manual de qualquer moleque faz, né? Sim, pois é. Bom, então vamos começar agradecendo pelo primeiro comentarista aqui, os Kazinski, né? Agradecendo o Nerd Ops fresquinho de toda segunda. O Maicon Santos Bege, né, que achou animal a vitrine desse cast. Uma das mais caprichadas que já vi, se ele soubesse, né? Se soubesse, o que que eu... já tô pesquisando tudo, PNG, qualquer coisa, que aí eu não preciso mais recortar essas paradas. Um abraço também para o Thiago Spediorin. O Leandro Freire, lembrando que Zed foi o policial que comeu o rabo do Marcelo Wallace, literalmente, no Pulp Fiction. E também é o vilão dos Power Rangers. Ah, sério? Esse ator aqui, o tal do Zed, o que fez o... Não, tá tirando. Ah, cara. Bebe, negão. Pro santo. A nossa querida Mariana, Taco Web Beriana, que eu gosto de falar, Bacon Beriana, dona da taverna do Ogo Encantado. Que assim como nós, acha que bacon vai bem com tudo, né? Com certeza. Um abraço também para o Marcelo Neves, né? Que falando sobre o filme mais dark do Transformers. Isso, e de baixo aí o... O Ed Lascarocano. Ed Lascarocano, tá? Defendendo, né, que o próprio Michael Bay disse que seria mais dark antes de ser, né, oficializado o título. E o conterrâneo do Polar, Roger Gelonese. Ah, só do Polar, né? Agora se mudou pra de Brasília, você mudou na... Ele tá se achando o rei da capital do mundo, né, cara? Tô longe agora. Um abraço para o Wallace Souza, né? Tempo que vocês não fazem a piada sombrio e tenso. Também não vão fazer mais. O Apreda, que veio elogiar a voz do Diego Flyfish. Vai lá saber, né? Vim aqui só para ouvir a voz do Diego Flyfish. Ainda bem que ele reconhece que ficou gay, né, cara? E o próprio Diego Flyfish? É, tentando defender a sua masculinidade, né? Em vão. É, em vão. Um abraço também para o Renver, que diz que o Liam Neeson é o cara. E elogia ele pela interpretação em Busca Implacável, que é de socar a cara dos outros, é isso? Eu queria a interpretação do Leslie Nielsen. Do Leslie Nielsen. Ah, em A Cop Story. E por fim, o Ítalo, né, cara, que achou uma ótima participação do Fred Flintstone como convidado do cast aí, Flyfish. Por que Fred Flintstone? Sei lá, meu, porque achou que era parecido. A voz igual? Não passa. Deve escutar os Flintstones em russo. Ô, Guizão! Então é isso, minha gente. Muito obrigado pelos e-mails. Mais alguma complementação aí? E os comentários. Muito obrigado também por terem usado os comentários aí como um painel de discussão. E vamos agora para o cast? Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Filme de Tarantino perde Will Smith, mas pode contar com Jamie Foxx. Saem primeiras imagens de O Hobbit, Evangeline Lilly entra para o elenco. Michael Caine deixa escapar que Batman pode ter parceiro em The Dark Knight Rises. Bom, depois de muito se falar da pouca violência no conteúdo de divulgação do remake de Conan, começou aqui saindo um trailer, já com a famosa censura R lá fora, né? Ou Red Band, que seria a censura 18 anos, e parece que o filme, cara, vai ser todo propício, né, pra uma censura pesada. O último trailer aí traz o Jason Momoa como Conan, Ron Perlman como seu pai Corin, como na grande parte dos filmes aí do Mark Snispel, uma boa dose de sangue pode contar também aí que no filme que estreia no dia 19 de agosto. Eu só espero que tenha outro peitinho pelado além do dele, né, cara? Porque, porra, a censura R, né? É, então... Aproveita, né? É, porque não é só pela violência, né, que às vezes o cara determina essa censura, né? Às vezes, muito mais pelo conteúdo, assim, de cunho sexual do que pela violência. Só uma coisa, assim, que eu não gostei muito nesse trailer, assim... A música. Não é nem porque é ruim ou que é mal feito e tal, mas é porque eu fico meio ressabiado quando tem isso. Eles estão usando aquele sangue digital, velho. É. E esse sangue digital me deixa meio, assim, receoso, sabe? Porque eu vi o sangue digital ser amplamente usado em Os Mercenários e ficou zoado, né, velho? É verdade, concordo contigo, tá meio esquisito. Então, não sei como vai ser usado, às vezes, né, funciona e fica bom e tal, agora não sei. Te falar bem a verdade, cara. No cinema você não vai, pode até ser que tu não ligue tanto, mas no DVD, no Blu-ray, enfim, em casa, você vai ver, isso vai te incomodar um pouco, cara. Porque o cinema, tu tá envolvido com pela ambientação do cinema, e é o tipo de detalhe que às vezes deixa passar, mas realmente em casa tu vê mais, sei lá, mais tranquilo, e aí é algo que vai te incomodar. É o que o Guizão costuma falar, o HD e o Full HD é o maior inimigo dos... efeitos visuais, velho. Exatamente, cara. Então... É porque, assim, a gente costumou muito, assim, porque quem implementou essa técnica no cinema, vamos dizer assim, numa frequência maior, né, durante o filme todo, foi o 300, né? Mas o 300, ele tinha aquele intuito de ser um filme com visual estilizado e tal, que não precisa representar 100% a realidade, como realmente não foi. E os caras tentam representar a realidade através de efeitos, né, visuais, através de imagem computadorizada, e não dá certo, né, cara? Esse que é o problema. É, ver como é que vai ficar, né? Porque, sei lá, fora isso, eu gostei de tudo que eu vi no trailer e tal, mas, né, sempre fico meio ressabiado justamente nesse quesito aí. É tão, sei lá, será que é tão mais barato assim do que colocar um saquinho de sangue lá e... uma coisa eu acho que dá menos trabalho, né, cara? Deve ser, porque você pode fazer a mesma cena várias vezes, entendeu? É, e aí você, ah, beleza, espirrou o sangue errado, volta de novo, limpa traz o chão, saquinho, limpa o chão, limpa o ator. Aqui, todo mundo aqui viu o primeiro Conan? Sim. Galera, eu tenho que falar isso pra vocês. Puta merda, cara, eu não tinha expectativa nenhuma sobre o próximo filme, mas eu, domingo passado, cara, eu sentei pra rever o Conan antigo. Tipo assim, é um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Assim. Não, é bem ruim, velho. Eu tenho os dois, cara. É muito ruim, velho. Cara, eu tenho também, e eu comprei, assim, sabe aquele DVD que você compra e nunca assiste? Sacou? Eu comprei e nunca vi. Aí, você comprou, cara, pela memória, né? É, eu falei assim, ah, deve ser foda na minha cabeça, né? Pô, quando era sinistro demais, cara. Mas, cara, nunca essa parada de regra dos 15 anos se aplicou tão bem, cara. Porque o filme é muito, muito ruim, cara. E eu acabei descobrindo um motivo, assim, um dos motivos do filme ser tão chato. Que eu vi lá, cara, o roteiro do filme é do Oliver Stone, cara, do primeiro filme. Então, o filme ele é tem ruim? Várias... Não, cara, mas ele tenta ser poético o tempo todo. Tem várias cenas do Conan, sabe? Pensador, sabe? O Schwarzenegger. E ninguém melhor, né? Ninguém é como o maior ator shakespeariano da atualidade. Que cara. Sabe qual é? Música clássica, o Conan com a mão no queixo, olhando pro horizonte, sabe? Tem várias cenas assim. Tipo, a cena tem 3, 4 minutos dele parado. Cara, 58... Eu contei, cara, 58 minutos de introdução, cara, pra filme teve. Bom, eu vou ver o filme sem julgar, porque eu não vi o primeiro. E eu tô gostando do trailer, então, pra mim. Não veja, cara, não veja, porra. E tem o Conan, o Destruidor, que é a sequência de Conan, o Bárbaro, que é pior. Pior ainda, é. Não, isso é porque é o seguinte, eu tenho o DVD aqui, mas há muito tempo que eu não vejo. E eu sei que o Conan, o Destruidor, era um lixo na época que lançou. Nossa. Entendeu? Isso daí é, tipo, não se aplica. Highlander 2, né, velho? É, por aí. Caralho, mas Highlander 2 é muito ruim, velho. Mas era péssimo quando saiu, né, cara? Assim, eu até assisto Conan, volta e meia, mas, assim, eu assisto mais pela podridão, que eu acho... For the lol, né? É, eu acho legal essas coisas, assim, porque fora mesmo, cara, de qualidade, assim, é péssimo. É que nem quando eu gosto de assistir The Running Man lá, como é que chama? Sobrevivente. Pô, Sobrevivente é uma merda inacreditável, velho. É horroroso, é péssimo, é ridículo, cara, mas eu gosto de assistir, cara. Guilty pleasure. Mas eu acho que, assim, cara, é um filme que você tem que transportar a tua mente pra época, sabe? Não, era ruim demais. Tô falando do Conan, Mas só se você transportar pra época do Sadun lá, velho, senão... Não, cara, eu tô falando do Conan também, cara, eu vi o filme, até com o Diogo, que grava um podcast comigo, ele veio aqui em casa e tal, a gente assistiu. Aí a gente ficava se olhando, cara, sem acreditar no que tava vendo, quando é possível que a gente tá vendo, tipo assim, cara, tem uma cena, cara, dele treinando no Oriente, saca? Tem aquele gigante treinando com uma katana, e ele todo desengonçado, tipo, rodando a katana com uma mão, sacou? Aí ele vai rodar e passar pra outra mão por trás do corpo, ele quase deixa cair, sacou? E nem pra pôr a roupa de novo. Ficou, sabe? Cara, o filme é muito chato, cara. Nem filme de ação ele é, cara. Que filme de pouquíssimas cenas de ação, que são tosquíssimas também. Quem gosta de Pona? Gosta pelos filmes? Não, né? Gosta do quadrinho. Ah, eu gosto do Schwarzenegger, velho. É, cara. Isso, virou um mito, né, cara? Virou, né? Ó, tem um cara que tem um martelo gigante no primeiro Conan. Não é? No primeiro é, né? É, no primeiro tem. Ô, o cara dá uma martelada na parede, velho. O martelo quica. Não, o cara quebra uma pilastra com esse martelo. Não, é tipo, mas depois não quebra mais nada. É um martelo do Chapolin, né? ele quebra uma pilastra e depois não quebra mais nada. É, depois entra na porrada, é. É, eu não sei o que mais me impressionou. Eu lembro que quando era moleque, isso daí nos primórdios da tela quente, quando saía filme na tela quente e era realmente novidade, né? Que não é o caso de hoje. Meu, quente mesmo. É, a cena que passava no trailer, que a Globo, não, hoje Conan com Arnold Schwarzenegger. E tipo, pô, eu tava jantando com a família, sabe? E de repente aparece o Schwarzenegger numa cena frontal cortando a cabeça do Tulsa Doom, cara. Entendeu? Aí. Final do filme. Não, porra, a colher ficou no ar. Eu falei, caralho, nunca vi ninguém decepar uma cabeça no horário nobre, velho. Entendeu? Eu acho que isso acabou me marcando pra caralho, assim, mas é. É que tá, né? Entra a regra dos 15 anos. Eu vi, assim, deve passar uns 3 anos da última vez que eu vi Conan, mas. Não, cara, tá fresquinho na minha memória, cara. Puta merda. Ah, não, então vou ter que ver amanhã, cara. Vou ver amanhã de cara, novo, Conan. Tem uma cena, cara, que eu acho que foi. Acho que a cena mais tosca, assim, que eu já vi. Tipo, o Conan tá passando, tá na peregrinação dele. Aí ele passa por uma cidade que tá mega deserta, assim, aí encontra o Subotai lá, amarrado, assim, na presa. Aí o cara fala assim, pô, e aí? Me dá comida aí, cara. Aí o Conan, não, vou te dar nada não, tal. Aí ele, não, me dá aí, cara, que senão os lobos vão vir e tal. Eu prefiro morrer devorado do que morrer de fome. Aí, pum, corta a cena, tá o Subotai e o Conan, sacou? Fazendo um churrasquinho, os dois amigão já, sorrindo e gargalhando. Falei, caralho, cara, o que aconteceu? É, cara, se você for fazer inimizade com o Schwarzenegger daquele tamanho naquela época, né? Eu gostaria de aproveitar e deixar um link do Schwarzenegger interpretando Hamlet, pra quem ainda não viu, já que vocês estavam comparando. Ah, o último Schwarzenegger. Eu não lembro, cara. É um trailer famoso que fizeram com o Schwarzenegger, que tô deixando aí no Skype. Ticket Dourado lá, né? Isso. Que eu acho um filme do caralho. Muito bom, velho. A hora que tem o Stallone de Exterminador do Futuro, velho. Pô, muito foda. E o moleque, caraca, pô, velho. Não tem mulher feia aqui, né, cara? Você vê só modelo na rua. Bom, essa semana saiu também um novo pôster e um novo trailer do filme do Capitão América que vai estrear mês que vem, fim do mês que vem, dia 29 de julho. Não é bem um trailer, né? É um curta-metragem. Eu não quero estragar a surpresa, porque falaram que ele está muito cheio de muita coisa. E vocês que viram, por favor, comentem. É um filme que eu tô esperando muito, cara. Sinceramente. Eu vi o trailer do jogo e me empolguei a ver o filme. Nossa, com o jogo? Com o trailer do jogo, cara. É bem legal. Só que, geralmente, jogos de filmes são muito ruins e os filmes tendem a ser legais, vídeo Homem de Ferro, não, Transformers também. O trailer, esse trailer aqui são 2 minutos e 20, tem bastante coisa que não foi mostrado nos outros teaser trailers aí do Capitão América. Meu, mostra novos elementos aí como a Hydra, o tão falado grupo lá, o Howling Commandos. Soro do Super Soldado também, mostra legal. Não, e ainda eles mostram mais detalhes, né, o Steve Rogers antes de virar o Capitão América, cara, que é a metade da mulher do filme, cara, porra. Não, mas é pra mostrar que o cara virou overpower mesmo. Mas ele tava usando qualquer coisa estilo Benjamin Button antes do... Tava. Soldado. Com certeza. Que a cara do... Como é que chama? Chris Evans, né? A cara do Chris Evans no corpito lá. O que eu achei legal é que a cena do Tommy Lee Jones lá, que ele joga a granada pra ver quem que tem o espírito, né, do herói mesmo, assim. Então eu acho legal que, tipo, você vê que não mudou ele, né? Ele já tinha essa índole, né, cara? Então, tipo, todo mundo pula pra fora e ele pula em cima da granada, né, velho? Grande bosta. É isso, é um herói morto, né? No treinamento. É um suicida, né? Além de tudo. Herói morto em treinamento, mas... Ele é tipo aquele da música do Bruno Mars. Não. Mas eu achei legal, cara, porque vem, tipo assim, o cara já tem o espírito já, né, do herói na parada, assim. Cara, eu não sei, mas o Christian Bale, até o Ian pode falar melhor, né, cara? O Christian Bale magro no Operário. Puta, no Operário, cara. Eu tava desconfortável de ver, né? É, cara. Porra, velho. É um filme desconfortável de ver inteiro, né? Só por causa dele. E, não, tipo, pode crer. Um pouquinho de força de vontade aí Duvido que o Chris Evans faria isso, né, cara? É, eu chamo isso de dieta dos milhões. O cara chega pra você e fala, eu vou te dar tantos milhões pra você fazer esse filme, mas você vai ter que emagrecer 30 quilos, 40 quilos. Beleza, por esse dinheiro... E nem é por isso, porque o Operário também foi um filme com... Foi feito com um orçamento baixíssimo, né, cara? É, foi mais um filme... Ser. Foi um filme que ele topou fazer, o Christian Bale, no caso, pela, digamos, qualidade artística da coisa e tal, né? Agora... Não, mas ficou legal essa parada do Benjamin Button também. Ficou bem feita, né? No Steve Rogers aí, no Chris Evans. No Capitão América ia ficar viável de fazer esse lance do cara emagrecer. Porque, pô, imagina, cara. O cara tem que perder 40 quilos depois de ganhar 50 de massa muscular no mesmo filme. Os caras levam meses pra poder ganhar e perder massa desse jeito, cara. É o Christian Bale. E você percebe que a máquina e o soro do super soldado não faz crescer só o cara, mas as calças também, né? Não, ele usava aquele jeans stretch, sabe? Não, mas o do Hulk, né? Os raios gama também laceavam a calça das pessoas. Mas só na região pélvica. Você sabe por que o Hulk fica verde e grita, Guizão? Não. Porque ele cresce as cuecas não, né? E saiu aí nessa semana a imagem do homem que é livre, o Martin Freeman, como Bilbo Bolseiro, né? É, foi aí uma mais uma daquelas imagens do Hobbit. E, cara, ficou bem caracterizado como Hobbit, pô. Eu curti. Você não sabe quem é mais Hobbit, se é o Peter Jackson ou se é o Freeman, né, cara? Os dois lado a lado. E tem o nosso exemplo de masculinidade, o Ian McKellen, como Gandalf. O Cinzento. O Cinzento. Você vê que todo mundo que tem o nome Ian é um grande exemplo de masculinidade. É, era isso que eu ia dizer, cara. Ih, ficou quieto. Não, Quem cala, consente. Engoliu. Bom, e não é só isso, né? De quebra também saiu a notícia de uma nova adesão ao elenco, que conta aí com a Evangeline Lilly, que fez a Kate aí na série Lost, e ela vai ser encarregada aí de fazer o papel da elfa cinzenta Tauriel, que provavelmente ela deve suprir a falta de uma personagem elfa e gostosa, né? Na nova série de filmes aí do universo do Tolkien. É, foi escalado também o Barry Humphries pra interpretar tá o Goblin Rei. Basicamente vai fazer a mesma coisa que o Andy Serkis, né? Vai ser algo, uma captura de movimentos que vai dar uma animação pra um personagem CG. Os caras estão fazendo errado, né? É só pintar o Ron Perlman de azul, né? Bom, a primeira parte vai sair no dia 14 de dezembro de 2012 e vai ser intitulado Uma Jornada Inesperada. O pessoal tava reclamando que a Evangeline Lilly é meio... não é uma atriz muito boa e tal, mas, cara, a Liv Tyler também não era grande coisa, né? Então, eu acho que ela é melhor até. Ah, ela como atriz? Ah, cara. Ah, tá, como atriz. Ah, como mulher gostosa não é muito difícil arrumar, né? O melhor exemplo de ator lá é Orlando Bloom. Por que eu mas vocês sabem, assim, é que o Peter Jackson fez questão de não aproveitar essa vantagem, mas você sabe que você, ao contratar a Liv Tyler, você automaticamente ganha a trilha sonora. A trilha sonora. Então, às vezes, o cara não tá podendo investir em trilha sonora, contrata a Liv Tyler, já ganha a trilha pelo Aerosmith e tá beleza. Né? Só que o Peter Jackson resolveu não optar por não usar, né? É, colocou a Annie Lennox. Deve até ter uma versão aí, Aerosmith, Senhor dos Anéis, mas... Ah, cara, mas em suma, assim, até gostei. Eu acredito que também não vai ser aquele personagem que vai ter muito foco na história, né? Principalmente porque a história do Hobbit se foca principalmente no Gandalf, nos anões e no Hobbit, né? No Bilbo. Então, praticamente, vai ser personagens assim que não dá nem pra considerar de nível secundário, cara. Vai ter a sua aparição, vai ter a sua importância lá nos créditos, né? Devido... a sua participação em Lost, mas acho que é só isso também, cara. Nossa, uma dúvida que eu tenho. O Hobbit é um livro bem pequeno, assim. Ele tem, sei lá, 200 e poucos páginas. Não, mais. Ah, enfim, ele não é muito grande. Ah, ele é do tamanho do Senhor dos Anéis. Só que ele tem uma linguagem mais tranquila. É. Não, tá, beleza. Mas ele vai ganhar dois filmes e cada um dos outros ganhou um, né? Bom, o Hobbit tem 297 páginas. Pô, é pequenininho. Não, cara, mas o que acontece é que talvez visualmente você tenha a oportunidade de explorar explorar mais, né, cara? É, bom, entendeu? Mas eu acho que é mais por dinheiro mesmo, né? Entendeu? Não, é, pode ser também, mas como pode ser também, assim, se dá pra fazer em dois e ficar legal, eu acredito que sim, entendeu? É válido até, mesmo porque vai ter aquele... Eu acho que um dos maiores erros do Matrix, por exemplo, é ter lançado aquela sequência no final do ano, sabe? Todos no mesmo ano, com diferença, sei lá, de 3, 4 meses. Não, foram 6 meses de um pro outro. É, então, e no caso do Hobbit, sempre vai ter esse delay de um filme pro outro de um ano, entendeu? Então, quer dizer, não vai ser um negócio que vai se tornar cansativo, que vai ter super exposição. Vai ter um trabalho legal, cara. Vai ter o Peter Jackson envolvido, cara. Ele já tá bem familiarizado com o universo do Tolkien, não vai ter coisa desnecessariamente acrescentada, ou até mesmo, né, a partir do momento que decidiu fazer 2 filmes, retirada também, né, cortada dos livros, né? Assim, eu não me lembro agora onde que eu li isso, mas o Peter Jackson tinha afirmado que o maior motivo dele fazer 2 filmes é ele não ter que lançar uma versão estendida, que nem foi com o Senhor dos Anéis, né, que se fosse calcular, falou que teve um filme pra cada livro, mas, puta, as 2 torres na versão estendida passa de 4 horas, né, cara? Seriam 2 filmes. As 2 torres, não, acho que o outro lá, o... O Retorno do Rei, acho que tem mais de 40 minutos de extras. Mas o cara tem que saber editar um filme pra caber num horário, sabe? Um filme tem pra ver, sabe? Eu acho que foi mais pelo dinheiro. Não é essa desculpa de, não ter versão estendida. Isso pra mim é papinho. Não é, porque se a gente vê o Senhor dos Anéis, as versões estendidas, cara, são muitas coisas que tem no livro realmente, cara. E deve ter penado pra ser cortada fora por questão do tempo, por ser um filme muito extenso pra, sabe, pro cinema, cara. Porque a partir do momento que você faz a sua audiência levantar pra ir no banheiro porque não aguenta mais, já tá, sei lá, mais de 3 horas de exibição de filme, pô, aí não dá também, né, cara? Ué, cara, o grande exemplo disso é que o Bill, o estúdio virou pro Tarantino e falou: ou você faz 2 filmes, ou você faz um filme de 2 horas e meia, porque inicialmente era um filme só de 4 horas. Exato, foi muito bem dito. Você acha que tem alguma cena no Kill Bill que você cortaria pra ficar com 2 horas e meia? Não, e provavelmente foi muita coisa cortada ainda, né? É, foi bastante coisa foi cortada no Kill Bill mesmo. Inclusive o bom senso, né? Bom, e o novo filme do Tarantino tá com o protagonista quase escolhido, né? O Django Unchained, um filme de faroeste, ele inicialmente a intenção do Tarantino era ter o Will Smith como protagonista. Chegou a levar o filme pra Sony, mas não rolou, né? E Jamie Foxx parece que tá no páreo aí, cara. Dizem que já até recebeu uma oferta, tá em fase final de negociação. Também tá correndo por fora aí o Chris Tucker, que chegou a trabalhar brevemente com o Tarantino no Jack Brown, e um tal de Idris Elba. Ah não, Idris Elba é o cara do Thor, não é? Exatamente. Puta, pode crer. Também tá correndo por fora aí no papel. A trama conta a história de Django, um escravo negro liberto, que sob a tutela de um caçador de recompensa, que novamente vai ser o Christopher Waltz, provavelmente reeditando o papel dele, embaixo de Casas Inglórias, torna-se um mercenário e parte pra encontrar e libertar sua esposa das garras de Monsieur Calvin Candy, que vai ser o Leonardo DiCaprio. O Samuel L. Jackson vai estar no filme também, como sempre. Né? É claro, né, cara? É a prova de que o Tarantino tá dirigindo, né? E o filme estreia aí no Natal de 2012, 25 de dezembro. Nossa. Olha, no mundo ali... Eu gostaria de ver o Chris Tucker nesse papel, velho. Aliás, eu gosto de ver o Chris Tucker em tudo quanto é filme, cara. Cara, já que ele queria um negro, eu acho que o Tarantino ele gosta de pegar a galera que tá no fundo do poço e trazer de volta pro auge, né? Cara, eu acho que tinha que ser ou o Wesley Snipes ou o... Ed Murphy. Sidney Poitier. Meu Deus. No fundo do poço, não no fundo da cova, né? Puta. Aí, cara, se fosse um desses 2 ia ser foda, cara, o Tarantino pegando eles do limbo e trazendo de volta. O que eu acho legal... Porra, se é Tarantino... pra pegar do limbo, pega o Poitier, pô. O que eu acho legal do Tarantino é que ele consegue mostrar grandes atores, né, que nem o Christopher Waltz, que eu, pelo menos, não conhecia ele antes do Bastardos Inglórios e tal. E como é legal... não, velho? Caetano Veloso? É, claro. Fora o passado musical dele. Mas acho legal porque ele pode pegar tanto atores bons como atores ruins, essas coisas não influenciam, né, cara? Um filme do Tarantino, por exemplo, com um ator bom que acaba fazendo um papel ruim, não influencia, ao meu ver, na carreira do cara, sabe? O filme do Tarantino. Você não fala, porra, o cara atua muito mal no Tarantino, entendeu? Sei lá, não muda pra mim a opinião do cara fazer um filme do Tarantino. Então é legal, porque você vê grandes atores, assim, que cobram fortunas atualmente pra fazer filmes, cara, e tão lá, sabe? Às vezes é um papel babaca, cara. O Joe. O Will Smith provavelmente não quis interpretar esse negócio de faroeste, porque seria outro Wild Wild West pra ele lá. Puta, aquele é muito ruim, cara. Pô, mas ele ganhou o prêmio, pô. Framboesa de ouro? Pô, exato. É. Acho que o cara ganhou também com o vilão mais nada a ver, né? É, eu curti, cara, na época. Hoje em dia, mas eu tenho muito tempo que eu não assisto esse filme. Não, lembrando que As Loucas Aventuras de James West tem como vilão o diretor do Thor, hein? Caralho. A mesa vira, né, rapaz? Às vezes eu fico mais curioso pra ver a trilha sonora que ele vai me colocar nesse western, cara. Porque deve ser um negócio mais nada a ver possível também, né? É, que nem no Bastardos Inglórios, por exemplo, né? No começo, até um pedaço lá, é tudo música da época mesmo, tal. Chega uma hora que ele mete o rock and roll lá e que se foda, né, velho? E vai largando o rock and roll, aí é só pancadaria, porra, aí é foda, o cara sabe tratar bem, viu? Eu acho que esse lance de colocar ator no fundo do poço, cara, não tem... E às vezes não fazer efeito negativo no filme, você diz? Eu acho que é porque tudo no filme é tão feito assim, propositalmente, pra ser ruim, né? Que, sabe, ninguém se destaca de maneira negativa, cara. É, é isso mesmo, entendeu? Tipo, o cara não... Que nem Steven Seagal, velho. Steven Seagal ficou fora, hein, cara. Não, mas é no Machete, né? Machete do Rodrigues, né? É, Robert Rodrigues. Ah, mas é dali da galerinha ali, não acho que conta, pode falar dele. É, também é, tá no mesmo patamar pra mim. É, um cara que escolhe Danny Trejo pra ser um ator principal do seu filme, cara. É, coisa de louco, cara, mas... Bota ele pegando todas as mulheres do filme, né, porra. Terra bom demais, velho. O melhor papel dele pra mim é no Jimmy Bolha. E mais uma vez, o queridinho, né, dos repórteres de cinema, Michael Caine. Queridinho por quê? Porque é um ator renomado? Não, porque ele não sabe calar a boca. Se você perguntar o que eles estão comendo no set de filmagem, ele te responde. Então, durante uma conferência pro Carros 2, ele foi perguntado sobre o retorno dele como Alfred no Dark Knight Rises, né? E aí, eu respondi acidentalmente, dizendo... Ei, que puta que pariu, né? Sempre acidentalmente, poderia... o velho tá gagá. Pois é, poderia ter escapado uma coisa parecida com o seguinte. Eu comecei a filmar na semana passada e vou filmar semana que vem. Como mordomo, eu faço uma carga de filmagens no início, todos saem, fazem todas as aventuras e quando eles voltam pra casa, todos em pedaços e remendo eles pra poderem voltar. A palavra eles... Ficou assim, como um grande spoiler pra galera, né? Então... É o Bruce Wayne e o Batman. É, pode ser também. Ele ia ser o maior troll do mundo, velho, se ele fizesse isso. Então, eles começaram a ficar em dúvida que talvez, né, poderiam ser o Batman e o Robin, ou talvez o Batman e a Mulher-Gato, né? Ficou essa coisa meio dúbia, assim, porque... Já viu, né? Michael Caine, coitado. O Nolan... Ele e o Christopher Lloyd, velho, estão ali, ó. O Christopher Nolan chegou pro Michael Caine e falou, cara, tu nunca vai calar a boca. Ele falou, never! Never. Cara, eu acho que pode ser o caso da Mulher-Gato mesmo, porque tinham falado que ela ia estar no filme, mas não sabe que papel ela vai desempenhar, se é vilã, é heroína, caso romântico. Eu acho que a Mulher-Gato, cara, em filme ela tem que ser vilã, velho. Eu acho que funciona melhor também. É, eu prefiro. Vilã barra caso... É isso. Interesse afetivo, é. Aquela personagem meia dúbia, né? Exato. Seria mais interessante pro filme, eu acredito. Sempre foi assim também, né? Não que alguma vez mudasse isso, né? Mas eu também acho que, permanecendo a essência do que ela é, acredito que vai ser um filme legal. Mas vou falar, essa foto, essa imagem que foi colocada no post, vai ficar pra vocês darem uma olhada, não sei o que é, deve ser algum fanart, né, de alguém como o Robbie, cara, eu gostei, velho. Ficou maneiro, né, cara? Achei legal, cara. Só esse vermelho que ficou viado pra caramba. Mas aí é o Robbie, né, é Robbie, cara? Cara. Não tem o Ah, cara, que é isso, cara. Mas se você, por exemplo, se você colocar o conceito do Asa Noturna, funciona também, entendeu? E é um uniforme mais másculo, né, cara? Se você for ver, você vê que é fake mesmo, né? Porque a roupa do Robin é a mesma do Batman, né? Se você der uma olhada. É, não, com certeza. O cara botou ali menor, trocou umas cores. Velho, os caras não é possível que vão insistir no Robin, né, cara? Um personagem, cara, que uma população dos Estados Unidos inteira votou pra ele morrer nos quadrinhos. Ah, e nada, cara, ele ganhou contado, pô. Ganhou apertadão, cara. Não foi tanta coisa assim, não, cara. Foi tipo, sei lá, diferença de 40 a 50 votos. Da morte. Não, a do Robin mesmo, cara. Não foi tanta gente assim, não. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que, assim, o problema do Robin... Eu acho até ele um personagem legal, assim, cara. Tipo, sidekick da vida e tal. É, às vezes é essencial. Só que eu acho que pra um filme como o do Dark Knight Rises, como o Nolan tá fazendo, eu acho que vai desprender muito tempo pra explicar o Robin, cara. E ficaria muito escroto simplesmente chegar e tá o Robin. Exato, lá, então. E cara, tem que explicar demais, eu acho. Não pode simplesmente colocar ele. Então é um tempo que eu acho que vai perder. Situando o Robin no filme, que podia usar pra muita outra coisa. É a minha opinião. Às vezes, cara, eu não sou diretor de cinema, o cara pode fazer isso magistralmente. Pra mim, o Robin teria que ser, cara, uma espécie de oráculo dos quadrinhos, sabe? Pro Batman do Nolan. É um cara que fica na base, dando assistência pro cara, sabe? Pesquisando, investigando e tal. Eu acho que pra cara, combater, sabe, no mano a mano os criminosos em campo, cara, acho que talvez isso que sempre ficou esquisito nos filmes mais antigos, né? O conceito em si, né? Nos quadrinhos mesmo, pega até meio mal, né? O que ficou estranho foi o Chris O'Donnell, né, velho? só uma pergunta. A esposa do Gordon também é Bárbara? Não, a filha. A filha. É, porque no Dark Knight, quando vão falar pra esposa do Gordon que ele morreu, eles falam Bárbara pra mulher. Ah, sim, mas aí acho que foi... Como que diz, licença poética. Não, mas é porque se for o seguinte, cara. Se, no caso, os filhos do... Você tá falando que o Gordon come a própria filha, é isso? Não. Eu tô querendo dizer que foi um erro mesmo. Só que onde eu queria chegar é o seguinte, cara. O Robin não é mais novo do que a Bárbara Gordon? O Jason Todd, não sei qual que é o Robin. Acho que é mais novo, sim, cara. Então... Não, mas olha só, se for o caso, porque a filha do Gordon ainda é criança, ainda é novinha, tem o quê? 6, 8 anos, cara. E aí tu vai apresentar o Robin mais velho? Tá começando a ficar pegar pesado, hein? Assim, tá, isso aí... Não, só tô dizendo que daí, no caso, o Robin vai ser mais velho do que a Bárbara, é isso mesmo? Mas o que o Robin tem a ver com a Bárbara Gordon? Não, cara, porque é o seguinte, o tempo em que se passa o filme é que se for pegar de 3 em 3 anos, né, como é a evolução dos filmes, no caso o Robin não teria idade ainda pra ser o Robin, entendeu? O Robin não tem idade pra ter Bárbara, né? Caralho. Gente, vamos pensar positivo, não vai ter Robin no filme. É, pois é. Eu não tenho nada contra o Robin não, cara. Eu tenho contra ele aparecer agora, do jeito se não for aparecer. Agora, ele não aparece mais, né? O último melhor do novo. Melhor ainda. Ah, eu acho que eu concordo com o Kodos, ele não pertence muito ao que tá sendo construído na história. E o Poço de Lázaro foi feito exclusivamente pro Nolan afogar o Michael Caine. Televisão. E vamos para os destaques de TV. Vaza a cena do piloto de Mulher Maravilha. Trailer da nova série animada de Lanterna Verde. David Goyer e Showtime farão série baseada na HQ Sem Balas. E confira o teaser da segunda temporada de Game of Thrones. Bom, e vazou uma cena do piloto que não foi ao ar, do seriado que não vai ao ar, da Mulher Maravilha, com a Adriane Pali, que está vestindo, curiosamente, na cena ela está vestindo o uniforme original, sem aquela calça esquisita que tinham botado nela. E, como vocês podem ver, a cena é um pouco vergonha alheia. Então, quem mais concorda aí? É, cara, quando você corre num figurino desse, né, cara, não tem muito o que falar. Já tá aí o fato do porquê cancelaram a série antes de ir pro ar. Eu tô vendo... Meu Deus! Caralho, mano. A mulher abrindo o portão. Que coisa escrota, cara. Puta que pariu. Não. Cara, posso e mandar os diálogos também são uma beleza, né? Tipo, não, eu parei. Mas, cara, será que só eu sinto que, sei lá, seriado não dá pra fazer, cara? Sem que você acabe caindo no... Nessa imbecilidade que acaba saindo, cara. Nessa vergonha alheia total. O filme até tu consegue dar um jeito. Porra, animação, óbvio que tu consegue fazer, porque tu pode fazer isso num desenho, por exemplo. Mas, cara, seriado assim, live action, não dá, cara. Caralho, Vicky, é muito ruim. Não dá. Porra, cara, Super-Homem não deu, cara. Não deu. Você foi ruim. Não deu? Não isso, deu. Né? Não deu, 10 temporadas não deu. Porra, velho, Malhação tá aí há quase 20, velho. Tá acabando só agora. Vai acabar Malhação? Vai. Eu acho que vai, parece que vai. Tristeza no coração. Acabar a malhação, o que que eu vou fazer de tarde agora, mano? Cara, trabalho em casa, né, cara? Trabalho em home office, né? Na boa, que desperdício de dinheiro, né? Os caras começaram e tal, chegaram a fazer quantos episódios? Só o piloto mesmo? É só o piloto mesmo. Em geral, o piloto serve pra isso. Você faz um, mostra, e aí se gostarem, você faz outro. Cara, mas é muito ruim. Aliás, você não viu Pulp Fiction pra você estar perguntando isso. Não, eu vi, eu tô perguntando... Ô, rapaz, olha só, tô perguntando porque às vezes eles lançam mais de um piloto. Mais de um piloto, não. Eles lançam um piloto e já lançam outro. Piloto e o copiloto que a gente fala. Aí segura, aperta um cinto que o piloto sumiu, né? No caso, o piloto vazou, né? Puta, pode que o piloto vazou, olha. É, mas é, esse daí é o procedimento de sempre que eles fazem, né? Eles fazem um piloto, caso ele for aprovado pela... imagino que por produtores e tal, ele segue numa estrutura de 13 episódios. Se for aprovado pela audiência, vai pra estrutura de 24 episódios, né? Caso for... A não ser que seja o Walking Dead, né? Que o Walking Dead, antes de estrear, já tinha confirmado a segunda temporada. Sim, é. É, só pelas chamadas, né? Só pelos trailers. É. É, mas aí você já viu a receptividade do público, né, antes, né? Até outra coisa, série de 24 episódios em geral é para séries que não são de mid-season, são séries principais. Né? Uhum. Tem isso. Mid-season geral já dura 13 mesmo. Cara, só teve uma cena que me deu mais vergonha ali. Tava até comentando com o Guizão hoje de uma cena lá do Prison Break. Ai, meu Deus do céu. Tem uma cena que a mulher atropela um buguinho, sabe? Com dois caras dentro. E quando o Jeep bate no bug, parece dois bonecos. Sabe aqueles bonecos de... Sério? É, tipo manequim mesmo, sem pintar, tudo bege, velho. Porra. Caraca. Passa isso, link. Não, eu vi hoje. Tu viu hoje? Cara, mas muito, muito feio, cara. Penny. Bom, a Cartoon Network está oficialmente aí preparada para iniciar já a sua programação especial da DC. E uma das atrações inclusas aí será a nova série animada do Lanterna Verde, onde eles partem aí, né, retomam o ponto da história em que Hal Jordan se torna aí o Lanterna Verde. A série será num 3D semelhante ao Star Wars, The Clone Wars. E apesar de não ter o mesmo estilo de animação, a obra é muito parecida ainda com todos os desenhos lá do estúdio do Bruce Timm, né, como a série animada do Batman e tudo mais, ou seja, mudou de produção, né, foi pra uma animação toda em CG, mas não perdeu aquele estilo quadrado, né, que achei bem bacana. E até então são 26 episódios, né, nessa primeira temporada, e o canal acaba de liberar aí o primeiro trailer que vocês vão contar aí no post. Cara, eu achei legal porque é o que a gente já conhecia num outro estilo, que apesar de a gente ver bastante em várias animações, né, que foi citado inclusive o exemplo do Clone Wars, eu acho que, tipo, é um universo que funciona bem, né? Todos esses personagens da DC. Principalmente o Lanterna Verde, né? Que é uma coisa que foi bem criticada, tipo, no trailer do filme, né? Que ficou tudo carregadaço de efeitos visuais, né? Ficou bem, assim, bem fora, né, cara? O pessoal acabou criticando bastante, mas dentro do âmbito aí da animação, acredito que ficou bem bacana. Meio estranho, assim, né? Porque os filmes eles, de heróis, eles investem cada vez mais em tecnologia, em efeitos visuais, e as séries, né, os desenhos, eles estão ficando cada vez mais simples, né? É, porque eu acho que, na verdade, não precisa você, né, investir muito também, cara. Estão ficando cada vez mais minimalista, né, cara? Isso. Pode ser. Ah, cara, mas as animações, cara, tirando alguns animes clássicos, que eu imagino que seja o único diferencial na área de animação, eu acho que toda a animação ocidental, cara, ela sempre partiu pra esse lado mais simples, cara. Sabe? É difícil ver algum trabalho que, pô, pelo amor de Deus, que acabamento, não. Sempre foi bem simples, né? E esse por ser todo em 3D, eu acho que vai ser legal também, cara. É, eu não curti muito o 3D, não, velho. Ah, mas eu tava assistindo Liga da Justiça recentemente, a série animada, e o 3D também não é grande coisa, cara. Mas pro tipo de desenho fica legal, entendeu? O que tinha que fazer essa série era o Tartakovsky, cara, que fez a primeira temporada mesmo, aquela primeira onda do Clone Wars. Putz, Willis. Tá, mas o Bruce Timm manda bem, cara. Manda bem pra caralho. Tanto é que tudo que é animado... Se eu não me engano, o Animated Series do Batman é pelo Bruce Timm. E se eu não me engano, o Liga da Justiça também é. Não tenho certeza. Mas o cara manda bem pra caralho, velho. Você não curtiu o 3D. O 3D eu não curti muito também, não, cara. É, foi o que eu... Foi o que eu não curti muito também, sei cara. Lá, sabe o que tá lembrando? Tá lembrando o CG de PlayStation 1, sabe? Nossa! Bem lembrado, cara. As texturas bem lembrado. Muito ruim. As texturas mega... Parece, sei lá, me lembra o Toy Story 1, sabe? Aquelas texturas bem simples, saca? Só Nintendo um degradezinho 64. De leve. É. Nintendo 64 era um quadrado verde. É... justamente. Mas sei lá, achei muito simples as texturas e tal. Até o cenário que a galera podia trabalhar um pouco mais, eu achei o cenário mega simples também. Ah, cara, mas se... esse exemplo que você falou, Ian, do Tartakovsky aí, cara, são desenhos extremamente simples também, cara. Não tem... Puta, mas todos os cenários deles são pintados à mão, cara. Cenário... Repara nos cenários, principalmente do Samurai Jack. Os cenários são irados. Principalmente demais. No Dexter, né? Dexter é muito quadradão. Ah, porque o Samurai Jack não era, né? Não. Meninas Superpoderosas também não. Não, era tudo redondo, né? Meninas Superpoderosas não é dele. Meninas Superpoderosas não é do Tartakovsky, tu tá maluco, meu irmão. Era? Claro que é, sim. Pô, tá. Primeiro, na verdade, ele não fez tudo, não. Acho. Não, o cara... Moral, não. Mas foi o primeiro trabalho dele. O cara foi Stan Lee do Cartoon Network, né, velho? É, pois é. Mas ele não fez o Johnny Bravo e nem a Vai Pro Frango. É que senão ia ser foda também, né? É, porra. Aí ele ia ser o dono do cartão. Ele que fez o desenho do Meat Boy também, do game. Que é quadrado, pô, né? Pô, foda que o desenho novo dele, que é irado pra caralho, não fez sucesso, não vai ter segunda temporada. Quer dizer, fez sucesso de audiência, teve uma audiência foda o desenho, mas não vendeu boneco. Então, nos Estados Unidos, se você não vender boneco no seu desenho, a audiência da TV não basta. Bom, enfim, o Showtime, que também exibe aí a série Dexter, acabou de contratar aí David Goyer, né, co-roteirista das grandes atrações aí do Nolan, Batman, Begins e The Dark Knight, que também tá roteirizando, né, o novo filme aí do Superman. Então eles estão trabalhando na adaptação para uma série de TV da série em quadrinhos Sem Balas, né, feita originalmente pelo Brian Azzarello, que faz Batman, Cidade Castigada e Superman pela Manhã, e mais recente também é o Coringa, né? Superman pela manhã, que barba pra fazer, olheira, descabelado. É, tem que ser pra fazer barba tem que ser na Vale de Kryptonita, né? E bom, e na história em quadrinhos é da linha Vertigo, né? Totalmente ambientado no mundo real, né? Não tem nada de super-heróis e é um quadrinho muito foda. Eu tive a oportunidade de ler somente uma edição e se baseia na seguinte, digamos assim, o mote, né, da série em quadrinhos é: se você pudesse matar a pessoa que arruinou sua vida e nunca ser pego, você faria? Aí o cara te dá a arma, né, com mais uma valise cheia, com 100 balas não rastreáveis, pra você cumprir a sua vingança aí. Meu, o quadrinhos é da hora, e pelo fato de ser uma série de televisão, acredito que dá pra explorar bem o tema aí, principalmente com o David Goyer escrevendo, né? Cara, o Showtime tá fazendo uma série esfera, né? Apesar que eu como referência da Showtime, eu só tenho o Dexter, e pra mim é referência suficiente até então. O David Goyer só também tem poucas referências boas. É, algumas, né? Cara, o David Goyer, eu acho que ele é o maior responsável pela Marvel tá no esquema aí de cinema do jeito que tá hoje, cara. Marvel ou DC? A Marvel. Porque foi ele que, meu, mandou o Blade pra frente, entendeu? E foi um filme que, pô, deu aquela impulsão pra Marvel, sabe, se decidir, pô, dá pra fazer algo legal, entendeu? Mas ele afundou o Blade também quando resolveu dirigir o terceiro. Sim, né? Sim, mas é tal coisa, né? Ele afundou as duas coisas que ele decidiu enfiar a mão diretamente, que é o Blade, o Trinity e a série do Blade, né, são coisas, meu, totalmente horrendas e tal, mas não sei se é de repente da falta de experiência como diretor, mas como escritor ele é fera, né, cara? É, tá aí que ele escreveu, né, Batman, pô. Sim, ele fez os dois filmes do Batman, né, escreveu os dois filmes. E a história é bacana também, cara, principalmente é ficção, porém não é nada muito baseado em coisas fantásticas, né, que nem a gente tá cheio de vê aí na DC, na Marvel e tal, né? A própria da linha Vertigo, inclusive, né? Que é do selo adulto aí das revistas da DC, cara. Então, eu acredito que deva sair. Se apostarem no David Goyer realmente, como estão contratando aí, eu acredito que vai sair algo legal. Sem mencionar que todo episódio vai trazer um personagem novo, provavelmente. É, isso é legal. Não é uma série que me atrai, assim, a primeira instância, assim, mas eu acho que pode ser bacana. Tem uma série que eu vejo que tem no FX, que é online, que chama The Booth of the End. Uma série com aquele cara que fez o 24 Horas. Ah, eu não sei. Tem um nome grande, não tem? É, The Booth de telefone da rua. É. The Booth of the End. Uma parada dessa. Que o cara fica num café e ele fica realizando o desejo das pessoas, sabe? E todo episódio é alguém novo pedindo alguma coisa, assim, tem coisa absurda, assim, que pede. E essa série eu acho legal, ela é bem curta. Eu acho bem legal, cara. Então, uma série que os personagens principais eles rodam, assim, com o passar dos episódios, eu acho bacana. É, então, aí tem que ver a estrutura que eles vão apostar pra essa série, porque pode ser um personagem novo a cada episódio, ou um personagem por temporada, né? Aí eu não sei do jeito que eles vão desenvolver, né? Já que o quadrinho... Ah, eu acho que se for por temporada, não... É, aí não... Sei lá, aí perde o diferencial, né? Que seria... demais, quadrinhos. É, principalmente porque no quadrinhos, né, cara, o cara escolhe um cara qualquer que teve um problema no passado, que uma pessoa ferrou ele, e dá oportunidade de vingança pro cara, entendeu? Então, de repente, isso cai muito bem naquele formato de, sei lá, 45 minutos, de repente, ou que nem a HBO aposta nas séries delas, né? Então, aquela estrutura de 12, 13 episódios com quase uma hora de duração. Então, acredito mesmo que se eles forem apostar, cara, o certo seria um personagem novo por episódio, iria ficar muito legal, né? Eu também acho que tem que ser assim. Cara, dá praticamente se fazer, vários curtas, né, numa temporada. A partir que você tem um personagem novo, é outra história, sabe? Outros elementos a ser acrescentados, né? Então, quer dizer, eu não sei se eles vão fazer isso, porque justamente é um fator que vai encarecer um pouco a série, né? Já que você vai ter que mudar o foco de cada episódio, né? É nada, cara. É praticamente um Law and Order, um CSI da vida, só que mudam os personagens principais, né? O legal é que uma série assim, por exemplo, se vinga, você consegue ter atores famosos, sabe? Você consegue pôr, sei lá, o Bruce Willis num episódio, você consegue pôr Tom Cruise, sei lá. Pô, seria da hora. Vai virar um Saturday Night Live, né, cara? Toda semana tem alguém novo. Nossa, seria um Saturday Night Dead. Penny? E falando em HBO ainda, né? No dia 19 de junho foi ao ar nos Estados Unidos a season finale da primeira temporada do Game of Thrones. E o canal já, né? A HBO aí já nem se esperou esfriar a galera, assentar a ideia na cabeça e já mandou um teaser da segunda temporada que deve se chamar a Clash of Kings, né? Que é a Fúria dos Reis aqui no Brasil. E além disso, já deram até uma época de mais ou menos quando a temporada vai estrear, que vai ser lá pelo outono de 2012. E eu não sei mais ou menos que mês é isso. É, vai dar no, acho que em meados, né, de 2012. Talvez pra lá de julho. Então foi disponibilizado aqui o teaser, cara, muito rápido, muito rápido. Uma merda, tô bolado, cara. Fica puto. Tô puto, meu irmão. Cara, que merda. Ô Guizão, qual o veredito? Cara, mas que merda, cara, porque tipo, eu falei, teaser, né, vai mostrar alguma coisa, né? Não, cara, é uma animação de PowerPoint o teaser da... Era no PowerPoint a porra do teaser do Game of Thrones. É, mas a gente tem que ver que todo episódio do Game of Thrones foi um teaser, né? Foi um grande teaser, né? Ah, tipo Dragon Ball Z, então. Tu vê assim, o título explica o que tá acontecendo e não acontece só aquilo e depois parte pro outro. Agora que a série não acabou, vamos fazer um debate do que vocês estão achando até o presente momento. Cara, eu assisti até o terceiro, quarto episódio e uma coisa que, assim, eu curti a série, mas achei que foi feito um burburinho muito grande em cima da série. E foi algo até que eu falei uma vez num Nerdrop sobre Lost, cara, e que malharam o pau em mim, porque eu tinha dito que Lost, pra mim, na minha visão, era uma roupa do imperador, sabe? Que o pessoal tava... Muitas pessoas caíram no hype das outras pessoas e que o seriado não tinha tanto mérito assim. Pra mim, o Game of Thrones tá seguindo a mesma linha, sabe? A série é legal? É legal sim. Mas quem tá criando o puta hype é o pessoal. Mas o mérito, a série em si, não tá tendo, cara, pra mim. Eu achei que a série, em termos artísticos, assim, de direção de arte e tudo mais, pra mim, é a única explicação do porquê eu gostei da série. Assim, do porquê que eu gostei, não. Do porquê eu não perdi nenhum episódio. Mas eu sou totalmente a favor do que o Kodoji disse. Não culpo a série, mesmo porque eu acho que o material original é bem morno, entendeu? Eu acho que explica bastante do porquê... Não é frio, não? eu acho que explica bastante o fato do filme, do livro existir desde os anos 90 e só ter criado um hype agora com a série da HBO, por exemplo. Entendeu? Eu acho que, pô, esse lance de você matar personagens à torta direito, sendo importantes ou não, é legal em certo contexto, cara. Porque não me adianta nada você desenvolver a história em prol de um personagem, matar ele e, sabe, pra engrandecer um outro que tava de super secundário na série. Ou seja, ele tem vários problemas, na minha opinião, tá? Na minha modesta opinião. Isso tanto no livro como na série, cara, que eu achei que tá sendo bem fiel ao livro, e eu achei que eles têm esses problema de estrutura, assim, pra contar uma história, cara, sabe? De repente você não pode tirar um elemento do nada, sabe? Pra achar que alguém vai, pô, é foda, eu não tava esperando isso. Não, cara, pô. Tu ganhou a confiança do público, você arrancou ela, entendeu? E inclusive já mencionaram isso bastante, por exemplo, no fato do Jack do Lost não ter morrido no piloto da série, por exemplo, entendeu? O público se identificou com o personagem e era um erro, então, os caras tirar ele da jogada, apesar de ter sido os planos originais. Então, mas já que a partir do momento que ia ser pra ser fiel ao livro, eu também não vejo, assim, por onde melhorar, né? Vamos ver agora nessa segunda temporada aí, tudo adaptado aí da Fúria dos Reis, pra ver se sai dessa, né, de ser tudo uma grande expectativa, porque todo episódio, até falei pro Guizão, eu assistia pelos últimos 20 segundos que era foda, entendeu? Porque te deixava pilhado pro próximo. Olha, esse de repente não é o pulo do gato da série, não, cara? Porque se fosse uma série que ela não tem tanta cena de ação assim, uma série medieval mais focada em política, quase. Ela não ia ser meio chata, cara, se ela não tivesse essa adrenalina de não saber quem vai morrer, de qualquer um tá, corre o risco de morrer ali, ninguém é tão importante que não possa morrer no nada, entendeu? De repente isso não é o trunfo da série, cara? Hoje não, porque todo mundo já fez isso, entendeu? Talvez quando foi publicado o livro, talvez teria sido uma grande novidade você levar pra televisão, o que não seria impossível, já que não conta com nada absurdo de pós-produção essa série. Então eu acredito, cara, que hoje em dia, pelas histórias caminharem mais ou menos nesse estilo, sabe? Você pode ver, ninguém mais hoje gosta de herói, todo mundo gosta de um anti-herói. Se você escrever uma história de anti-herói hoje, você tá batido. Se você tivesse escrito uma história de anti-herói há 10 anos atrás, você era o cara, entendeu? E é a mesma coisa que acontece aqui com o Game of Thrones, cara. Eu achei ele, assim, em termos de contar, de estrutura de história, acho que ele pecou muito, entendeu? E eu vejo esse problema no livro também. Deixa eu te perguntar, cara, você já leu o livro, né? Eu tô na metade, mas ele é praticamente igual à série, cara. A série, ela vai ser uma temporada por livro? Isso. Uma temporada é cada livro. Isso. E um episódio é um capítulo. Não, porra. Não? Não. Tinha ouvido falar isso. Não. Eu achei que fossem ser duas temporadas por livro. É, porque a ideia são 7 livros e a ideia também são 7 temporadas. 7 livros e até agora não saiu o quinto, né? Não, sabe o que é engraçado? O maluco que escreve, ele tá falando que ele, tipo, é velho e fica enrolando. Só que, tipo, se você for ver a foto dele, parece que ele tem uns 90 anos, mas acho que ele tem 60. Mas eu acho, assim, um grande erro. Se os caras fazerem uma temporada inteira de introdução, ou um livro inteiro de introdução, não sei como que é, pra que depois o segundo ou terceira venha com força total, cara. Eu só acho o seguinte, se você tá disposto a ganhar audiência ou ganhar leitor, cara, você tem que conquistar o leitor no livro, entendeu? Pô, o cara viu uma grande introdução, cara, uma introdução de mais de 500 páginas, não dá, cara. Pô, ele tem que ter uma estruturazinha assim que te chame a atenção pra ir pra próxima. E eu acredito que foi esse justamente o problema do Game of Thrones aí da primeira temporada e do primeiro livro, né? Cara, mas esse hype todo que criaram, não é culpa da HBO também, porque tá todo tão acostumado com um padrão de qualidade altíssimo da HBO, que, cara, qualquer merda que a HBO fizer vai ter uma audiência altíssima e vai ter um hype gigante, porque, porra, tá todo mundo mega acostumado com o padrão de qualidade deles e os caras caras só fazem série foda. Uhum. Tem uma série da HBO que a gente vai falar, ah, essa série posso não gostar, mas daí a falar que é ruim, é, porra, é um outro passo, né? Então, outra coisa, assim, em termos disso, outra coisa que o pessoal criticou bastante é, por exemplo, que no livro ele carece muito de descrever cenas de batalha, por exemplo. Ele fica muito na politicagem, na guerrinha de influências e tal, e não parte muito pra ação. E todo mundo achava que a HBO ia fazer justamente, né, dar um pouco de destaque mais nas batalhas, e não fez, cara. Então se tornou o quê? Uma série, meu, de politicagem. Mas aí eu acho um erro de quem acha isso, cara, porque a HBO é um canal que faz séries e ela sempre preza, por exemplo, a parte política, a parte de diálogos. Mas você concorda comigo que Roma foi muito melhor que Game of Thrones? É? Não. Ela foi mais bem produzida, mas não sei. Ah, cara, eu acho que em termos de politicagem, de batalha, muito mais completa do que Game of Thrones, cara. Cara, é bem complicado, né, cara? Não acho que o Roma já acabou, né? Já sabe qual é o final, já fechou. De repente, cara, a segunda temporada do Game of Thrones vem aí e ela pode ser tão boa que você fale, puta, valeu a pena ter uma primeira temporada de prelúdio, por assim dizer, entendeu? E outra também, o Roma era uma série. Mas era pra durar mais, não era? Sim, foi cancelada. Pois é. Mas a Roma era uma série, entendeu? Agora Game of Thrones é um livro. É. Então, eles têm que se prender ao livro ainda, entendeu? Agora Roma não, cara. Roma... Não, mas é que tá, cara. É o tal exemplo. Você só pendurou. Você fez uma puta de uma produção, figurinos, sabe, locações e tal, e não aproveitou nada disso na série, cara. Só pra falar, ah, tem nego andando de cavalo lá, tem nego fazendo politicagem lá. Ah, eu acho que poderia ter sido muito mais explorado pro lado da adaptação da HBO, cara, e não aconteceu, entendeu? Justamente uma coisa é aquela diferença de mídias que a gente fala. Você lendo uma parada super, sabe, meio assim focada numa trama, num suspense, sem ter muita ação. No livro é uma coisa, sua mente tá se entretendo enquanto você tá lendo, entendeu? Isso não vai acontecer na série, cara. Na série você quer ser conquistado, cara, não só pela história, mas como também pelo visual, entendeu? Tem que ser uma obra completa nesse caso. Se não, pô, a gente deixa só no livro. Não, posso falar minha opinião de Game of Thrones? Não. Eu tentei ver o primeiro episódio duas vezes e eu dormi. Ah, cara, te falar bem a verdade. Não, quando... Eu tava com sono. Desculpa. Não é por isso não, mas a primeira vez que eu vi e que tava esse hype maldito de todo mundo, ah, é foda pra caralho, não sei o quê, eu fui com uma expectativa foda pra assistir, cara. Primeiro episódio não teria me feito seguir a série, cara. Não teria, mas de jeito nenhum. Aí que tal, o primeiro episódio, ele é uma ótima introdução. O problema é que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até o décimo, eles continuam nessa introdução, cara. Eu achei o primeiro episódio ótimo se os seguintes, né, desenvolvesse algo a mais. Mas isso é um problema que a gente também tem no livro, né? Então tá aí o nosso dilema, né? Assim, eu gostei muito da série. A única coisa que eu fico puto com essa série, às vezes, sempre tem o plot twist nos 5 segundos finais. E na continuação, eles mostram que esse plot twist não foi nada. É, isso me deixava nervoso, cara. Eu acho que a HBO tem que adaptar Cornwell. Aí sim, achamos que era ação, porrada, sangue. E histórias maneiras. Games. E vamos para os destaques de games. Sony confirma novo modelo do PlayStation 3. Visual do Robin em Batman Arkham City. Team Fortress 2 é oficialmente gratuito. Bom, há uns dias atrás surgiu um rumor de que a Sony podia estar planejando um novo modelo do PlayStation 3, já também em virtude do que eles teoricamente iriam mostrar na E3. Eles vão lançar um modelo mais magro que o PS3 Slim, que não tem nada de Slim, e eles confirmam também um novo modelo com o nome técnico de CSH-3000B. Ele vai ser mais leve, vai ter 2.6 kg em comparação com os 3 do Slim, ele vai ter um consumo de energia diminuído para 200 watts, e espaço, o Diz comentou, pra um HD de 320 GB. Ele vai vir com um DualShock 3 controle, cabo de força, cabo USB e cabo AV pra TV. O preço deve ser igual ao do Slim, mas espero que caia. Pô, os caras cortam material e entram atrás no mesmo preço, pô. É, também, né? Achei vacilo. Então, a Sony disse que não tem plano de lançar esse modelo no Ocidente, o que é um pouco estranho, porque todo mundo quer um negócio mais magro, né? Mas, na verdade, o intuito do cara, no caso do PlayStation, tanto desde o 2, por exemplo, de você fazer uma versão Slim é pra pegar quem tá ainda comprando, né? Porque o cara que tem um PlayStation 3 é gigantesco lá, o Foreman Grill lá, é. Ele não vai comprar um outro, né? Isso que é engraçado, porque quando tu falou do PlayStation 2, e muita gente pegava e falava, ah, porque o Slim, PlayStation 2 Slim é uma bosta, sabe? E o meu, esse tijolo que eu tenho preto aqui, ele é bom pra caralho, sabe? Carrega essa merda. É, mas inclusive o PlayStation 2, ele teve até problemas de superaquecimento devido ao tamanho reduzido, né? Exatamente. O 2 estava muito fino quando saiu a última versão do 2, e o primeiro era gigante. Eu achava tão bonita a tampinha que saía, velho. Nossa, cara, e ainda os caras usaram de recurso técnico alternativo aquela ventoinha pra colocar na porta USB dele. Puta, pode crer, eu tive isso. Entendeu? Depois eles melhoraram o sistema de refrigeração dele e tal, não precisou mais. É, mas até então as primeiras unidades do Slim deram problema pra desgraça, velho. Cara, eu acho que essa galera tem que ter muita cautela pra quando for lançar o próximo videogame de geração, porque se eles quiserem melhorar sem um cuidado adequado pra superaquecimento, esses problemas que os consoles da geração atual estão tendo, tirando o Wii, porque tem um hardware mais antigo e tal. Sei lá, cara, não é um bom caminho a se trilhar, não. É, na verdade, pro público aqui do Brasil, a gente já sabe o preço do console, como que chega na mão do brasileiro. Ah, 8 mil no Submarino. Mas, ó, em 12 meses sem juros e frete grátis. Pô, poxa, acima de eu vi vantagem. Frete grátis acima de 9 mil. Mas aí que tá, o brasileiro ele tem que ficar de olho nas primeiras vendas, cara, assim, não comprar de imediato, entendeu? É, porque é. Vira e mexe tem os retrofit aí, né, que o pessoal faz de problema que dá. No caso, por exemplo, do Xbox, o Slim, pô, aí você não tem a dúvida, né, o cara é um cooler gigante com uma HD e uma entrada pro disco. Aí, pô, não tem como dar errado, mas essas versões Slim que reduz drasticamente o tamanho do console, como no caso da linha do PlayStation, aí tem que ficar de olho. Ainda mais pro PlayStation 3, que o sistema de processamento é muito mais foda, né? E com certeza pode ser que, assim, vamos supor, né, que eles vão fazer um sistema de refrigeração apropriado pra demanda de calor que vai ter esse processamento todo, né? Ele foi reduzido pra 200 watts só de potência, cara. Considera. Eu e o Oliver, que a gente trabalha com elétrica e eletrônica, isso é pouquíssimo, velho. Pra um equipamento, porra, até grande, né? E que tenha um aquecimento desse tipo. Sabe por quê? Porque, na verdade, o interior do PlayStation é de LAN. Na verdade, a rede LAN dele, né? É justamente essa. Nossa senhora! Caralho. Bom, enfim, foi revelado o visual do menino Prodigium, mais conhecido como o Robin, no novo game aí, sequência do Arkham Asylum, né? Que é o Arkham City. E ele estará disponível aí como um DLC. Ele também será jogável, né? Nos seus próprios mapas aí de desafios e tal. E pra quem não sabe, o codinome do Robin será Michael Scofield. Nossa! Eu ia falar isso, cara. Porra! Tá muito parecido, né? Tá igual, ele parece, né? Aqueles caras que faz jiu-jitsu, tá ligado? Já pensou? Será que ele vai fazer aquelas gambiarra? Porque a referência de MacGyver hoje que a gente tem é o Scofield, né, cara? É o mais perto que a gente... Se ele fizer metade do que o Scofield faz, velho, o Batman tá sussa. E o Scofield fez aquilo tudo com um tumor na cabeça, hein? E na cadeia, né? E na cadeia, pode ser. O Robin em questão aqui vai ser o Timothy Drake, né, que foi o último de uma linha de três Robins aí, os mais famosos. Timothy Drake? É, o Timothy Drake, é o depois do Jason Todd. Tim Drake é Timothy. Exato. Ele chama Timóteo. Isso. É. Só que lá fora a sonoridade dos nomes é muito mais irada que aqui no Brasil. É, sério. Porra, porque Timóteo é sacanagem do garoto. Entendeu? Ou você prefere chamar Steven ou Estevão? Né? Mas enfim, ele terá também as suas próprias habilidades aí diferenciadas de luta, né? Exemplo do Batman e da Mulher-Gato. E não vai ter o visual dos quadrinhos, né? Vai ter esse visual que o Guizão acabou de comparar com o Michael Scofield aí da extinta série Prison Break. E toda a arte do menino prodígio aqui está tudo no estilo, né, das artes aí divulgadas em todo o restante, em tudo que foi divulgado até agora do Arkham City, né? Aquela é um uniforme negro e tal, mas com um excesso de claridade e tal, né? É legal isso, né? Porque normalmente Batman é sempre na sombra, né? Uhum. É sempre no escuro e tal. E tudo que tá fazendo no Arkham City é tudo bem claro, né? Bem... Não, mas é que tá. E essa pegada é só na arte da divulgação, né? É, porque o jogo não é assim, é. Não, o jogo ele chega a ser dark e até alguns momentos até bem coloridos, né? É, pois é. Determinadas cenas lá que a gente viu e tal. Bom, o novo jogo aí tá chegando no dia 18 de outubro pra PC, PS3 e Xbox 360. E acredito que todo mundo tá esperando aqui ansiosamente. Pô, meu irmão, tô esperando chegar a grana pra poder pré-comprar esse jogo aí, velho. Porque esse final do ano, cara, vou tá com as calças arriadas. Vou tá vendendo a minha mãe pra comprar coisa, pra comprar jogo. Eu vou tá pra via show. Cara, Game of the Year, fácil, cara. Ah, não sei, viu, Guizão? É Portal, hein? Ah, vai te fuder. Ah, vai te fuder, vai te fuder. Pô, o L.A. Noir, né, cara, também. É Lei Noir. Porra, tem um monte de jogo bom esse ano, cara. Ah, mas não sei, velho. Não sei, não. Ah, cara, é que depende muito do gênero do jogo, né? É, tem que ver a hora que ele vai sair, sim, né? Claro, tem que ver a hora que ele vai sair. Eu acredito. Diferenciar por gêneros, velho. Eu acho que uma coisa é você colocar Battlefield e Modern Warfare 3 num quesito, entendeu? Ou uma coisa você colocar, sei lá, Arkham City, eu não sei que outro jogo vai ter estilo do Arkham City, meio... Olha, sim. Meio adventure assim, cara, meio adventure ação, vai sair o Uncharted 3. Exato, assim. Então, aí... Então, ó, e o Uncharted 3 já foi Game of the Year e o Arkham Asylum também, gente. Então, olha só, vai pode até ser uma disputa entre os dois. Eu acho que vai ser meio desigual a disputa, porque o Arkham City, né, ele vai ser pra todos os consoles, né? Ele é multiplataforma. E no caso do Uncharted, né, cara, só pra quem tem o PS3 aí, né? E outra coisa também, o Arkham Asylum, ele foi assim, a novidade absurda, né, cara? Porque o Uncharted é um jogo legal, mas não é novidade, né? Agora... O Arkham Asylum foi a novidade, né, cara? Ninguém esperava um jogo desse naipe do Batman absurdo. Então talvez ele já não venha com os mesmos olhos, né, agora. E não, cara, porra, muito pelo contrário, as pessoas estão esperando um jogo muito foda por questão do Arkham Asylum, cara. Não, eu digo no quesito de ser considerado o jogo do ano, entendeu? Eu teria que ser mil vezes mais foda, é isso que eu tô querendo dizer. O que eu acho... Cara, não, olha, pelo que foi, o Batman e o Uncharted, pelo que foi mostrado na E3, vão estar ali no páreo, sabe? São dois jogos que, de certeza, eles vão estar disputando como Game of the Year. Então, assim, eu sou meio suspeito pra falar porque eu quero jogar ainda, entendeu? Pra poder definir. Não, esse jogo é melhor do que o outro. O que eu acho legal é que o Arkham Asylum, cara, ele saiu praticamente de uma ideia falida, que era de você adaptar o filme pro jogo. Pois é. E... Desistiu-se da ideia, né, sim, cara? Começaram... Existe o Lego Batman pra isso. Que pra mim tá no top 10 de jogos do Batman, velho. Ah. E depois eles falaram, não, vamos passar borracha em tudo, né? Acho que até a desenvolvedora que tava no páreo aí caiu fora, né? Não teria tempo hábil pra fazer uma adaptação do jogo, do filme pro jogo. Até que o jogo teria que sair antes mesmo do filme, né? Como é a tendência. Ele teria que ficar pronto antes do filme sair, né? Então, mas eles abandonaram essa ideia e eles acreditaram tanto na parada, né? Na qualidade do jogo, que eles resolveram lançar até fora de época, né, cara? É, mas aí é o seguinte, aí eles decidiram mudar tudo e não fazer só com uma adaptação do filme. Graças a Deus, né? E aí decidiram trabalhar direito em cima do jogo, cara. E saiu, porra, jogo sensacional que é o Arkham Asylum. Pra às vezes você ver que paciência, né, cara, é a chave de tudo, né, cara? Tudo no seu tempo. Porque geralmente, cara, eu acredito que os jogos aí baseados em filmes, cara, eles têm esse problema, cara, do prazo, né? Você tem que fazer pra lançar antes do filme, praticamente pra apresentar o filme, né? Por isso que sai uma merda, geralmente. Exatamente, cara. Os caras fazem tudo com prazo apertado e tudo mais, cara. E a gente sempre vê um lixo nesse quesito, né? E, meu, eles pela primeira vez, sabe, deram ouvidos pra um estúdio, ignoraram o filme, né? Porque, até mesmo porque o jogo do Batman Batman Begins é uma merda, apesar do filme ser muito... E, meu, tá aí. Estamos aí esperando a continuação, a sequência aí com Arkham City. Kodoji, você joga Team Fortress? Cara, eu jogo, sou um pouco muito ruim ainda, mas, cara, essa semana aí tava vindo com um mega update do jogo, chamado de Uber Update, cara, que a cada dia ia ter uma atualização, né, com novas armas e tudo mais, e nessa sexta-feira, né, saiu a notícia de que o Team Fortress 2, ele, que é distribuído pela Steam, né, e produzido pela Valve, ele ia ser distribuído de graça. Um jogo de um FPS, né, onde tem nove classes para você escolher, cada uma de um tipo de ação, né, ou ataque, ofensiva, defensiva ou de suporte. Cara, é um jogo muito divertido. Se você combinar com o pessoal, você perde horas e horas e horas jogando. É muito legal, é muito bacana. E, cara, é um dos jogos que a Valve mais tem retorno, sabe? Não pelo jogo em si, mas você pode comprar itens pelo jogo também, e é nisso que eles estão apostando agora, que o pessoal vai comprar os itens pela loja, né? E, cara, agora não tem desculpa pra não jogar Team Fortress 2. Né? Alguém de vocês joga, conhece? Cara, eu acho o jogo, eu nunca joguei, mas acho ele muito bonito visualmente, cara. Ele é muito legal mesmo, cara. E recomendo, cara, se você não tem um computador com uma placa de vídeo foda, ele só precisa ter uma placa de vídeo pra poder rodar, porque eu tinha no meu, antes de eu ter a placa de vídeo, ele rodava bem lento, mas ele é muito bom mesmo. É uma diversão sem fim, cara. É legal, né, porque eles vão estar disponibilizando o jogo gratuito e só vão ganhar nos conteúdos baixáveis, né? Isso. É uma estratégia boa. E uma coisa que tinha um pessoal reclamando, né, porra, eu comprei o jogo, cara, paguei $25 no jogo, e só que o que eu li hoje, no dia dessa gravação também, é que ia ter uma diferenciação, né, entre quem baixou o jogo de graça e quem já teve antes. Então, quem comprou o jogo, quem comprou o jogo ia ser considerado como se fosse uma conta premium, sabe? Ia ter o inventário maior, né, ia ter uns diferenciais em relação a quem baixou o jogo de graça. Miscelânea. Foi nessa semana, os cidadãos da cidade de Sofia, na Bulgária, despertaram pela manhã e encontraram o monumento em homenagem aos soldados vermelhos que libertaram a Bulgária em 1944. Estavam vandalizados de uma maneira bem criativa. Quando eles despertaram, os soldados não estavam mais lá, mas sim o Coringa, Ronald McDonald, Superman, Capitão América, Papai Noel, Wolverine, Robin e sei lá, o Bastardo Amarelo. Que é uma tremenda incoerência, né, galera? Porque, pô, Capitão América e Superman, eles não existem no mesmo universo. Ah, esse é o maior problema, é verdade. Que absurdo. Eu, que você fala o Ronald McDonald. Pô, mas tá radical, o Superman tá com uma arma. Pô, irado. É, talvez eles estejam com arma, né, por serem o exército vermelho, pô. Na verdade, o Papai Noel tá mostrando o que ele vai fazer com você se você chegar na casa dele antes do Natal, né? É. Não, é a maneira que ele tá com aquela minha metador de gangster, né? Tem um... Não. Ela é parecida, não? Só que é a versão russa da arma. Não é a Tommy Gun, não, velho. É a PPSH-41, se eu não me engano. Olha, cara, esse jogou muito Call of Duty, cara. Cara, eu é curto gangster, bastante... Sim? Não, velho, eu curto Segunda Guerra, e a minha namorada me deu um livro e apresenta essa arma, velho. Achei que você ia falar que ela te dá uma arma. Não. Seria muito mais legal. Seria. Pô, mas tem cara daquela, com o nome Chicago Typewriter. Não, velho. Acho que engarra. Essa arma é russa, velho. Não é a Typewriter, não. A Typewriter é americana, eu sei. A namorada do Kodoji que dispensar ele não percebeu, né? Cara, mas vou te falar, o filho da puta, no mínimo aqui, foi mais de um indivíduo, com certeza, né? Que é, isso deve ter sido feito no metade de uma noite, né? É, no dia, numa noite, foi muito rápido. Madrugada, né, porra? Já tem uns 5, 6 caras fazendo isso. Cara, mas ficou muito da hora. Confira aí no post. E não façam isso em casa, meninos. E o vencedor do Mask Fest, o campeonato de máscaras, né, que acontece, presumo, nos Estados Unidos, é, nada mais, nada menos, o vencedor foi a máscara do Charlie Sheen, cara. Já está aqui voltando a nossa pauta e, cara, ele virou um mini craque do Charlie Sheen. Cara, ele ficou com uma cabeça gigante, perfeita, diga-se de passagem. Só que o cara é pequenininho, né, velho? Eu achei da hora porque até o estilo, os gestos que ele faz, né, na hora de tirar foto, fazer os vídeos, ele mexendo no cabelo. Não é mexendo no cabelo, né? É, cara, é tudo Charlie Sheen, né? Não é só a máscara, o cara também deu uma enfeitada. Ela vestiu a personagem, assim. Oi, é perfeito, cara, porque se você, tipo, se você, não, você vê que é uma máscara encaixada, né? Não é, é o tipo de máscara que você precisa de maquiagem, de cola, essas coisas todas. Se ela não fosse tão grande, eu ia achar que era ele. Ô, cara, e assim, se você não olhar atrás da máscara, cara, você nem se confia, porque até o tom da pele do cara é a mesma. Puta merda, velho. Ficou muito foda. Mas sabe o que é assustador? Achei meio assustador a expressão que não muda nunca. Não muda nunca, né? Parece que pode estar assim sempre, que não tem problema. Cara, e tá muito real a máscara e essa expressão travada, parada, tá assustador, cara. Porque serve pra toda a ocasião. É o primeiro... Charlie Sheen tem essa carinha, né? Esse... É, cara, ele tem essa cara. E sabe o que é louco, velho? Tem uma hora que ele chega com a cara perto da câmera pra zoar. E tipo, se não são os olhos, né, cara, que revela que é de máscara, velho. Puta que pariu, mano. O cara tá, é perfeito, é impressionante, cara. É o primeiro passo daquelas máscaras do Missão Impossível. É, o Facemaker. É quase o primeiro. O próximo passo é você reproduzir as expressões, né? Isso comprova que o cara provavelmente deve ser um bom escultor, né? Porque ele deve ter feito um modelo em alguma massa moldável, digamos assim, e pra depois fazer, né, os moldes e tal, e aí fazer com látex e tudo mais, né? É, certamente ninguém fez um scanner em 3D de laser da cara do Charlie Sheen. É, e não só isso, o cara também pinta muito bem, né? Pintou muito bem a máscara, porque às vezes adianta nada ter uma forma legal e isso é uma bosta, né? É, você pega aqui pelo tom da pele do próprio cara e da máscara, né? Tá igual, é. Você compara, mas até pelas pessoas em volta, assim, você tira a referência, cara, de que realmente o cara acertou em tudo, né? É, mandou muito bem. E o Charlie Sheen, será que ele ficaria parecido com a máscara dele? Momento Sofá. Bom, e para fechar essa 97ª edição do Nerd Drops, temos aqui um Momento Sofá excelente com a Rosington Huntington Whitley, que saiu na capa da Sexy... Da Sexy. Onde eu tirei isso? Tá quase. Seria muito mais legal, né? Então, que saiu na capa da Maxim essa semana. E ela também está no próximo filme dos Transformers. Substituta da Megan Fox. E vocês podem curtir aí à vontade. Ah, substituiu bem, né, cara? É, não dá pra reclamar, né? O pessoal sempre reclamou e tal, mas eu sempre defendi essa senhora aí. Senhora. É, senhora, senhora mulher. É, rapaz. Quando a mulher tem no currículo dela modelo de lingerie da Victoria Secret, ela tem que ser levada a sério. Uma espécie de contrato vitalício com a Victoria Secret, um contrato de longo prazo? Não, porque ela pode engordar e pode fazer umas merdas incríveis de uma hora pra outra. Ah, mas daí no caso tem a cláusula de contrato dizendo que é verdade. Você não pode engordar, hein? Mas eu acho que não é por aí, não. Não tem esse contrato vitalício, não. Mas Victoria depois Secret, de um filme do Michael Bay, ela tem tudo pra explodir, né, velho? Ai, cara, muito bom, velho. Muito bom. E ela é linda pra caramba, cara. Ela é. Ela não é a namorada do Jason Statham? Ela, eu acho que. Não, eu acho que é ela mesmo. Sim, é ela sim. Ela mesmo, caralho. Deve apanhar na cara essa mulher. Deixa eu fazer a vinheta. Ok, veja. Mas, porra, aliás, o pessoal do Transformers tá bem de mulher, né? O Josh Duhamel é o marido da Fergie. Sério mesmo? Sério? Não sabia. Caraca. Pô, tá programa de fofoca mesmo isso aqui, né? Sério. Tá, ó. Eu aumento, mas virou... não invento. Virou. E o John Turturro pega quem? Pô, tem dois já pegando mulher boa, tu ainda quer mais? Ele deve pegar a mãe dele, né, cara? Já diz o profissional, né? Guizão, como é que é, Guizão? Mas beleza, galera, essa foi a nossa 97ª edição do Nerd Drops. Queremos agradecer a presença do senhor Kodoji, diretamente lá da Cidade Gamer. Faça seu jabá. Não sei fazer jabá direito, mas vamos lá, né, cara? Acesse Cidade Gamer, o nosso site com conteúdo exclusivo voltado para os gamers. É uma cidade bem bacana, bem legal. Quem quiser tem seu espaço para morar lá. E nós temos um podcast que sai toda terça-feira, né? E, enfim, é esse o jabá aí da nossa equipe da cidade. Quer mandar um beijo para suas irmãs? E o nosso já onipresente Renato Benevenuto. Poxa, um abraço pra vocês aí. Muito obrigado por me chamarem mais uma vez. Apesar de já serem 4h20 da madrugada, eu estou aqui muito feliz por ter participado mais uma vez. E finalizando o nosso time de convidados aí, o senhor Ian Marlon Pimenta. Tava sumido, né, cara? Deu uma sumidinha pra poder dar saudade, porque se eu aparecesse toda semana, a galera ia enjoar de mim e tal. E pô, legal, achei bacana da parte de vocês de terem duas cariocas no programa de hoje, porque geralmente vocês se agregam, né? Fazer uma cota de cariocas. Ah, teve uma vez que tava eu e o Rente. Não, o que eles zoaram vocês não foi pouco, né? Ah, pois é, foda. Né? Tá rolando... Mas faltou, eu acho até que faltou um pouco de piada mais, assim, bairrista. É que faltou o Rodrigo do Quarto Sinistro, velho, se ele tivesse... Isso, aqui. Aí é maneiro. Faltou o Polar, faltou o Sussi, né? Pô, tem todo mundo embora. Última saia apaga a luz. Quem que vai pedir a música, né? É, verdade. Deixa eu pedir. Eu tenho mó tempão que eu não peço a vai música. Vai lá, vai lá. Peça a música. Eu pedir a música mega inusitada, cara. Pô, não vale Foo Fighters. Vai. Tá, não, ah. Não é Foo Fighters. Dessa vez. É uma música inusitada que, pô, todo mundo pede sempre o mesmo gênero, a galera sempre do rock e tal. Eu queria modificar um pouco, já que a gente falou do Rio de Janeiro hoje, eu queria pedir a música nova dos Avassaladores. Ela se chama... Ah, meu Deus do céu. Filho da puta. Nossa, sou cara. Dela. A música é muito bacana. Eu recomendo até que você veja o clipe. Faz muito mais sentido quando você vê o clipe super produzido deles, falou? Confira esta merda. Este encerramento épico. Então, gente, é isso aí. Mande suas opiniões, suas reclamações para nerddrops@gmail.com, nerddrops@nerddrops.com ou pelo .com.br. Até a próxima. E um beijo na bunda. Você não tem coração forte, prossiga por sua conta e risco. O Nerd Drops não se responsabiliza por sua saúde. Agora eu sou delas. Hoje só vai dar um pretinho. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Ei, sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Ei, sou delas. Sou indomável, safado, levando várias pro céu. Baquiana, zorra, puta. Famoso pretinho de mel. Se beber, não se apaixone por mim. Eu não sou só seu, mulher. Sou de todas elas, tá? Eu sou delas, eu sou delas, eu sou delas, sou delas, Red Hot já marcou, Katy Perry, Rihanna, System of a Down, todo mundo assim, tá, mano. Pô, cara, deixa eu te falar que eu veria alguns desses shows, sacou? Mas eu só vou no Metallica. Pô, Katy Perry. Veria amarradaça a Katy Perry, moleque. Porra, mó irado. Porra, velho. E é gostosa, né? É, a Rihanna também eu veria amarradão. Eu fui no show do Elton John que teve ano passado. Qual o problema? As paradas não falam, não, cara. Ai, ai. Oh, a gente falando de mulher gostosa e tudo mais. As paradas você guarda, né, cara? Porra. Ele levantou a bola, cara. Porra. Então, vamos para os e-mails? É, vamos, né, velho? o que me resta, né? É, chama o Ian aí, o Guizão. Ah, agora ele chegou. Agora ele quer vir. É. Então refaz a abertura. Não, nem fudendo. Quem é o próximo? É o Benevenuto, Kodoji e Oliver. Quem tá aí? Carol. Por quanto tempo eles vão tomar você hoje? Hã? Por quanto tempo eles vão tomar você de mim? Sei lá, nem comecei. Hoje tem. Ainda bem que você não consegue escutar nada, né, amor? Nada não. Ainda bem que esse live chat é uma graça pra isolar o som, né, meu bem? Por que vocês estão vendo mulher de calcinha ali? Esse que é o momento do sofá, amor. O bom é que tá gravando. Só o Oliver que pôs, amor. Depois você manda pra quem é por e-mail. Ah, pode deixar. Diz pra ela falar porta. Pelada. Fala porta, amor. Por quê? Fala pra mim, fala no microfone. Porta. Porta. Aê. Vou ficar aqui hoje. Tá, mas tá gravação. Fora, vai. Pelada. Quê? Vou ficar aqui. Vocês vão ver mulher pelada. Você vê mulher pelada comigo, amor? Não, vou fiscalizar se você vai ver mulher pelada. Tá demais. Sabe quem que era racista pra porra também, velho? O Gandhi. Sério? O Gandhi era racista pra caralho, velho. Defendia escravidão, mano. Um Gandhi filha da porra, né? É, porra. Ódio, rancor, esse tipo de coisa, cara, não leva ninguém a lugar nenhum. Ah, não é por nada não, mas as duas vezes que me assaltaram, o cara tava com a camisa do Corinthians, velho. E eu não tô zoando, velho, não tô exagerando nem nada. As duas vezes que me assaltaram, eu estava no meu bairro. Eu nunca fui assaltado. Parabéns. Quem que vai te roubar? Torcedor do Figueirense? O Figueirense tá mandando bem até aqui, velho. Você ainda tá rindo da minha turma? Ah, caralho. Eu tô com delay, eu tava dormindo, tá? Ódio, rancor, esse tipo de coisa, cara, não leva ninguém a lugar nenhum. Ah, não é por nada não, mas as duas vezes que me assaltaram, o cara tava com a camisa do Corinthians, velho. Eu não tô zoando, velho, não tô exagerando nem nada. As duas vezes que me assaltaram, eu estava no meu bairro. Eu nunca fui assaltado. Parabéns. Quem que vai te roubar? Torcedor do Figueirense? O Figueirense tá mandando bem até aqui, velho. Guizão acendendo seu cigarrinho. Meu burps. Tá acendendo seu... Você fuma, Guizão? Sério? Sim, senhor. Ah, que triste, cara. Ele também. Eu também fumo. Eu sei que você fuma. Todo mundo merda. Fuma aqui. É, em geral... Não, tu fuma. É, eu às vezes não estrago. Finge não. Não. Já fui na sua casa, finge não. Cara, filho, o dia que ele tava lá e... Onde você tava? Natal, né? É. Porque eu tava em Natal, você escutava. Volta aí do outro. E um quilômetro longe da mulher, né, velho? Ah, é, ele aproveitando. Ali pra tudo. Eu até charuto eu comprei. Caraca. Isso daí era a guria do Lost, né? Uhum. Yes. Ele falou que ela embarangou com o tempo no Lost. Mas... A Kate? É. Não é que ela embarangou, é que a gente acostumou a ver ela toda semana. É igual a tua irmã, cara. Tu começa a ver ela todo dia, tu não quer pegar ela. Que, cara? O que você tá falando? Caralho, que coisa errada. É, cara. Essa frase tá errada desde o começo. Cara, isso é muito errado, cara. Cara, olha só. Por que que muitas pessoas gostam de pegar as primas? Primeiro, porque é prima, né? Ah. Segundo, cara, porque tu não vê ela todo dia, entendeu? Cara, mas sei lá, cara. Nossa, é muito errado o que você falou. Deixa esse pervertido aí, velho. É. Me diz um negócio. Você vê sua avó todo dia ou não? Não, mas olha só. Ó, por exemplo, você não consegue chegar pra tua irmã, olhar pra ela e falar, porra, eu pegaria a minha irmã, sabe? Uhum, tá bom. Ou tu vai dizer que tu consegue, olha. Vamos fazer conta que tem algum nexo nisso. Cara, mas olha só, eu chego e falo, eu não pegarei minha irmã, não é pelo fato de eu ver ela todo dia, não, cara, é pelo fato de ela ser minha irmã. Tipo, se eu não morasse aí na mesma casa que ela e, sei lá, visitasse uma vez por mês, eu ia continuar não querendo pegar minha irmã. Seus pais são... Essa casa do Kodoji, velho. É porque é o seguinte, ó, olha só. Deve ser uma putaria. É. Eu não tive contato com as minhas irmãs por parte de pai, cara. E eu pegava elas, velho. Ah, não, velho, para. Caralho, que tá piorando, cara. Para de falar, Kodoji. Se você falasse assim, que elas são, sei lá, enteadas de não sei o que, porra. Meu irmão, eu nunca vi as gurias, velho. Ponto. Sabe, Kodoji? Tô... Passa o rodo mesmo. É, quando eu te dizer... Por serem bonitas, eu pegava, mas... Você tá... Vendo, Guizão? E você fazendo programa de fossa no podcast dos outros. É? O negócio é pra casa do Kodoji, velho. Mas por questão moral, eu não pegaria, cara, entendeu? Cara, olha só, por questão moral, se meu pai se separasse da minha mãe e arranjasse uma mulher que tivesse uma garota da minha idade, eu até poderia estar tentado a um certo momento a pegar, mas eu preferia investir em outras pela situação constrangedora, tá? Só por isso. Então, cara, eu não vou porque é filha do meu pai, entendeu? Não, mas é diferente, porque é uma mulher que acabou de chegar. Assim, exato, cara. Exato. Porra, não é uma pessoa com quem você cresce, isso é bem diferente também, né? Então, isso se aplica ao que eu falei agora há pouco. Pode comer, Kodoji, pode comer. Mas não sei, no seu caso ficou muito esquisito. Come lá, tira foto e põe no YouTube. Porque você falou num tom assim, não, eu como mesmo, mas qual o problema? Não falei nada disso. Porra! Caraca, não, caralho, só deixa eu parar um pouco isso. O Kodoji é um Lannister, né, cara? Aí alguém solta aqui no Twitter um link e um comentário, piada pronta. Aí o título da notícia: ex-BBB Serginho dá de comer a viadinho no Simba Safari. O Serginho é aquele viado que tinha Twitter. Não, o Serginho é o... Baitola? É, mas o afetadinho lá, o moderninho. Dá de comer. É a versão gay da Lacraia, né, velho? Deixa eu te fazer uma pergunta. E digamos que, sei lá, sua mãe te teve com uns 15 anos. Olha, cara, voltando ao assunto. Ele quer voltar. Olha só, cara, com gritar. Aí, digamos que seus pais se tenham se separado, mas você, sei lá, por algum motivo esquisito, você foi morar com seu pai. Você já pegou uma irmã sua, ô Bené? Falar. Aí, depois, e você vê sua mãe só de vez em quando, e você tá numa idade, assim, que você tá com uns 16, 17, ela tá com uns 30 e pouco. Você ia ficar querendo pegar sua mãe? Não, pera aí, repete, velho, que eu não entendi o sentido da pergunta, velho. Você quer saber se eu pegaria a minha mãe? Se ela fosse... Nossa senhora! Tava com ela, e se ela fosse uma idade apropriada. Cara, esse assunto tá muito errado, cara. Tá muito errado, olha eu só. Sei, mas eu tô com dois traços, uma linha daqui não passa, sabe? Se eu nunca vi que a mulher é... Se eu nunca vi nenhuma foto da mulher ser minha mãe, cara, ela seria um alvo qualquer. Não, peraí. Guizão, dá o veredito, Guizão. Pode comer. Não, olha só. Kodoji. Senta a... Já tem título, cara. O título vai ser 60. Tu podia fazer um filme com roteiro assim, cara, uma comédia assim. Peguei minha mãe, não sabia que era minha mãe. Então é isso aí, galera. Vocês devem estar estranhando essa mensagem aqui no final. Temos um extra depois do extra. E esse extra vai ser uma coisa chocante. Estou eu aqui com o Guizão e Oliver Pérez, né? Os remanescentes aí do Nerdrops, do time principal aí. Os heróis da resistência. The Last Force. Os cabelos do Oliver. Que estão aqui. Nós estamos aqui justamente para comunicar que, amiguinhos, não voltaremos na semana que vem, tá? Não. O Nerdrops acabou. Infelizmente, a gente chegou a um ponto que não dava mais para tocar, né? Então, são inúmeros os fatores, né? Não dá pra gente destacar um problema só aí. A gente... É, a partir do momento que são quatro pessoas, né? Cada qual tem o seu problema, a gente pode alegar que são inúmeros problemas mesmo. Mas não foi por falta de tentar, galera. Vocês acreditem na gente, que a gente mais queria que o podcast e o site todo sempre continuasse, tivesse uma vida longa e próspera. Mas, digamos assim, a vida pro que a gente esperava do Nerdrops foi longa, mas não foi próspera, né? Então... Lembrando que a gente foi insistente, né? A gente até superou muitos problemas, isso daí na metade da vida do Nerdrops, até chegar hoje. Mas chegou o ponto que a gente acabou... Assim, a gente... Acredito que eu faço as minhas palavras de todos aqui. Todo mundo gosta de editar, todo mundo gosta de gravar, mas eu acho que o grande inimigo de todo podcaster não é nem o, assim, digamos que muitos alegam que é um fardo editar, mas é o tempo, né? Apesar da gente gostar de editar, é um processo que, cara, come o nosso pouco tempo livre, né? E a gente tá o quê? Sem ter um final de semana? 2 anos? 2009, né? Desde meados de 2009, é isso aí, cara. Contando, né, alguns que poucas vezes a gente não consegue sair, né? Justamente por esses mesmos problemas, né? Alguns casts que acabam atrasando, alguns casts que acabam não saindo. Justamente por dificuldades, tanto de internet, né, Oliver Pérez? Bastante. Quanto por problemas que a gente tem no dia a dia, porque a gente não tá só no site, né? A gente também tem uma vida fora. Exatamente. A gente adoraria, né, ganhar só pra ficar fazer isso, só pra cuidar do Nerdrops, mas... Podcaster pra sempre podcaster? É, uma vez podcaster, pra sempre podcaster, né, cara? É, na verdade, não pra... Eu sei que muitos de vocês podem ficar chateados, não é nem por questão, assim, de grana, né? O Nerdrops começou a passar o tempo, ele se tornou algo, uma brincadeira que, além de não estar nos favorecendo, assim, né, em termos comerciais, começou também, né, a ter gastos, né, com... Na nossa parte pessoal também, mas nunca deixou de ser algo com que a gente se divertiu, né? E muitas vezes a gente comeu o pão que o diabo amassou só pelo carinho que a gente tem de vários ouvintes aí, né? E agradecer principalmente a todos esses que deram retorno desde 2009 pra gente. É, e a gente só continuou mesmo, né? Por causa desse carinho todo que a gente sabe que recebe, né? Uhum. Não foram tantos os ouvintes quanto a gente esperaria ter, mas os que tiveram foram fiéis, né, cara? Foram. Cara, a gente não tem, sem mencionar, né, que os nossos ouvintes, isso quando o Nerdrops era um jovem podcast, nos fez ganhar lá o prêmio, né, de podcast, acho que até de 2009, né? É isso? 2010? 2009. 2009 de escolha da audiência, que foi por voto dos ouvintes, cara. Sendo que a gente, sei lá, não chegou nem a 30 ainda, né, naquela... Nós não tínhamos 30 episódios gravados ainda. É, já conseguimos, né? E cara, e tudo isso foi... pela resposta que a gente teve de todos os ouvintes aí, que fez a gente se tornar o número um na escolha, né, da audiência. De quem ouve podcast, né? Exatamente, cara. E isso a gente lembra, e foi um dos quesitos, né, que a gente sempre considerou pra nunca faltar, cara, um Nerdrops toda segunda aí, cara. Só faltou quando realmente não deu mesmo, né? Infelizmente, acho que cada qual aqui tem uma vida meio complicada pra isso. Ou a gente, ou um trabalha em um segmento, né, de determinada área que, cara, come todo o tempo livre, o que sobrava a gente usava pra edição do Nerdrops. O Oliver mesmo vive em regime de semi-escravidão. É, pois é. Eu só não tenho correntes. É, e assim, gente, uma coisa que a gente também tem que deixar clara é que, por exemplo, a gente não tá terminando porque a gente não se aguenta mais, o que a gente brigou. Né? Eu não gosto do Guizão, mas aí... isso é por isso que eu tô terminando o Nerdrops, cara. Por isso que eu me mudei. Mas aí... É que se for pra acabar, que seja rindo, né, velho? Mas, cara, estamos terminando o último cast aí. Mas, enfim, foram 97 Nerdrops, né? 3 Nerdrops especiais, mais os Nerdrops Games, né? Que foi de uma equipe à parte, mas porém estão aí. E, cara, eu acho que teve edição, teve técnica, teve gravação, mas eu acredito que 100% deles são constituídos de carinho. Então a gente agradece esse tempo de audiência aí. Então vamos embora, os três, em direção ao Sol Poente com a música do... Como que chama? Com a música do seriado do Hulk. E os headsets sobre os ombros. Né? É isso aí, galera. Abraço. Muito obrigado. Cruz de pau, né? Um abraço. E um beijo na bunda.